Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo novamente ele, Felipe Zu. E aí, galera? Vamos embora gravar essa maçã, né, Neus? Ah, tirando frase dos outros aí, Felipe. Pô, eu quero ver se ele muda agora essa merda, né? E é claro, ele aqui que já foi mencionado, Neilson Lopes. Vatapá! Caralho, tu falou da maçã, mas ele falou... agora? Não, não, pô, é Streets of Rage, quando o cara dá dois toquinhos, vatapá, vatapá! É, o Axel é o transdudo, né? Véia tua avó, véia tua avó. Véia tua avó parece também que fala isso. Meu Deus do céu. E aqui junto conosco também ele, não podia faltar, né? Eduardo Filhote. Fala, galera, tranquilo? Tamo aí de volta mais uma vez, só pra descer porrada no sapo. Chama o Ibama pra matar esse nojento, né? Esse é pra matar, credo? Na hora de matar o sapinho, ninguém pensa, né? Eu falei pra pancar o sapo, não pra matar. Tá bom. E aqui junto mais uma vez conosco, ele e Spider. E aí, Spider? E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Eu sigo aí na minha filosofia, né, cara? Minha filosofia que já vem aí de muitos anos, né? Que é de fazer do mundo um lugar melhor. Pra mim, o resto é que se exploda. Pô, tem que vir com a sozinha pronta dessa aí, velho. É. Deixa eu fazer parte do seu mundo. Que isso? Ai, meu Deus, o Eduardo vai chegar no mundo de Spider, mas eu não conheci o outro mundo por querer. Essa referência aí tremeu valendo aí. Meu Skype tremeu aqui. Bom, gente, nós estamos aqui reunidos essa noite muito divertida para gravar mais um MachineCast. E hoje o assunto é games, hein? Mas antes eu queria dar uns recadinhos aqui para vocês. Pessoal, por favor, mandem e-mails pra gente. A gente é louco pra ler e-mails aqui. A gente tem recebido muito pouco e-mail. Então, mandem para contato@machinecast.com.br ou comentem lá no site www.machinecast.com.br. E a gente também tem o grupo no Facebook, é facebook.com.br/machinecast. E curtam a página do Facebook também. E pessoal, também eu queria que vocês fizessem um grande favor pra gente, pra ajudar. Passem esse podcast para um amigo, compartilhem com seus amigos no Facebook, nas suas redes sociais, Twitter, Instagram, divulguem. Entrem no iTunes, deem lá as estrelas que vocês acham que a gente merece lá, deixem a sua avaliação e assim vocês vão estar ajudando muito a gente, ok? E não se esqueçam, os e-mails e a leitura de recados é no final do cast, certo? Então, vamos pro cast. Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Gente, vamos começar aqui agora a falar sobre games. E hoje nós temos as indicações do nosso querido Spider. E ele vai começar falando sobre Battletoads, que parece que mudou o nome aí, né? Agora parece que é Battletoads. Fala aí, Spider! Essa pronúncia vai variar muito de pessoa pra pessoa, cara. Porque quando eu era guri, quando eu era piá, eu chamava de Battletoads, cara. Então já começa. Chamava de quê? Como é que era o nome? Battletoads, cara. Nossa! É, cara. É isso aí, cara. Quando eu achava que Battletoads era ruim. Eu também falava Battletoads. É, todo mundo falava que Battletoads, né, cara? Vamos jogar Battletoads? Falava assim, né? Era normal. Na verdade, eu chamava os outros. Vamos passar raiva aqui, vamos jogar esse jogo. É, vamos. Você é rica, né, Felipe? Vamos se fuder. Opa, vamos. Como assim, cara? Ué, jogar essa porra é a mesma coisa que se ferrado. Aqui não, cara. A diferença é que você não fica dolorido do depois, masoquismo, né? O Neil, você é adepto do masoquismo. Gosta de sofrer. Gosta de sofrer. Aqui, na verdade, a gente chamava de jogo do sapinho, mas... Não, cara. Não, o jogo do sapinho era o jogo do Atari. É o Frogger, né? Então, Battletoads, cara, quem conhece pelos diversos nomes aí, foi lançado lá em 1991. E apesar de ter saído para várias plataformas, a plataforma que lançou ele mesmo foi o NES, NES 8-bits, famoso nosso NES 8-bits lá. Mas ele, depois disso, teve versões para Mega, para Game Gear, Game Boy, para Amiga, né? E fez muito sucesso. E o sucesso era assim, não só porque era um jogo diferente... Mas, obviamente, por causa da dificuldade elevada, né? Então, tinha muita dificuldade até mesmo nas primeiras fases, né? Todo mundo que ia jogar, às vezes saía correndo por acidente, caía num buraco, ou às vezes andava muito pra frente na tela, já vinha aquele porco lá, já te dava uma saraivada e você já morria. Então era comum, principalmente pra quem não jogava com muita frequência, né? Ou não era muito familiar com o estilo de jogo, levar uma porrada já no começo, morrer e já começar a xingar o jogo, né? Mas o jogo é formado aí por três sapos, né? Na realidade, dois, que são os dois que vocês jogam inicialmente. Não tem nenhuma RAM? Não. Caralho! Cara. Já é o Carlos Alberto aí deixando o banco, né? E vindo participar do cast. Não, cara, mas não é uma piada. Eu quis dizer, não tem nenhuma fêmea. Óbvio. Ah, pô, mas não, não tem nenhuma sapa, nenhuma rã, não tem nenhuma uma bexiga de nenhuma dessas coisas. Nenhuma perereca, nada. A única fêmea que tem é. É a. Como é que fala? A Dark Queen, né? Dark Queen. A Dark Queen é a vilão do jogo. Ela que é a perereca da vizinha. Não, agora eu vou ter que tocar essa porra. Caraca. Agora é muito estranho, viu? Tem... Logo o gaúcho, o único cara preocupado foi saber se tem mulher no jogo. O cara procurou piroquinha no joguinho do Atari. Pra vocês verem como as aparências enganam, né? Rapaz, não engana ninguém não, só você tá se enganando aí. Na verdade, é um cara viciado, é um, como é que chama, um ninfomaníaco. Procura piroquinha no jogo do Atari, procura perereca no jogo do Battletoads. Tá aqui, pariu, viu, cara? 50 tons de blue aí, ó. Segue, Spider. Assim, esses caras vão bobar sozinhos aí. Na verdade, tem duas mulheres no jogo, tá? Porque uma é a Dark Queen, realmente, que é a chefona lá. E a outra é a princesa Angélica. Então, os dois sapos que você joga... Não, pera, só um pouquinho. Desculpa interromper, Spider, mas isso aí que tu falou é muito legal. Como é que é o nome da princesa? É Angélica, cara. Aonde tá escrito isso? Cara, eu lembro que era Angélica, não é nem que tá escrito em algum lugar, mas era Angélica. Tu sabe que isso é mito, né? Por quê? É não, mito, cara, não existe. É mito, história. Sabe por quê? Eu vou te contar a história. Nessa época passava o programa da Angélica na Manchete, né? Se não me engano, é o Clube da Criança. E nesse programa, a Angélica fazia uma competição onde ela botava duas crianças pra jogar lá o Battletoads. E ela dizia que tinha uma princesa chamada Angélica no jogo. Mas cara, tinha, eu lembro disso, cara. Não tinha, cara, esse é mito, não tem. Se tu procurar... E colocar pra mim aí que tem Angélica no jogo, eu acredito em ti, mas isso não existe. Na verdade, tem. Cara, cadê? Mota aí, então. Tem um site aqui falando do jogo aqui, ó. Ah, cadê a foto do texto? Cara, no começo da história menciona ela. Por isso que eu digo que tem, cara. Cara, eu vi o vídeo hoje do cara dizendo que isso era mito. Caraca, cara, pelo amor de Deus, cara. Eu quero ver isso aí. Ah, não, agora até eu fiquei maluco aqui, cara. Eu tô procurando essa porra aqui, cara. Tá, mas isso aí é do jogo? Isso é do jogo, onde é que tu cara. Achou isso aí? Na Wikipedia? Wikipedia? É. Não. Ah, Wikipedia tem que ser não, a tela pô. Do jogo, mostrando a tela do não, jogo. Não, cara, eu lembro disso no começo. Eu tô até colocando long play do jogo tá, aqui pra aí, ver de novo. Bota aí que eu quero ver. Porque eu lembro da princesa, cara. Eles mencionam no começo. Bota aí. É uma galeguinha, né? Não vou lembrar se era uma ela galeguinha. Ela aparece? Ou só menciona? Ah, ela é mencionada. Eu lembro mencionada. Não lembro a foto dela, mas eu lembro a menção. Sim, já apareceu aí? Tô vendo, calma aí que o cara tá no press start to play aqui. Calma lá, calma. Ah, o cara lá, pulou tudo. Olha lá, cara, é a primeira. Cara, ó, vou fazer um share da minha screen aqui beleza, agora. Beleza, bota aí. Como é que. Só preciso saber como é que faz o share dessa bexiga aqui, cara. Clica no mais aí. No mais. No mais. Compartilhar tela. Pô, eu falei que eu não tava maluco, cara. que maluquice. Vocês estão vendo a tela aí? Não. Tô não. Humilha esse puto. Isso. Oh. Perfeito. É One Day Pimple and Princess Angélica. Uh-huh. Entendeu? Aí segue aqui. Ou seja, ela já é mencionada. Ou seja, ela... o vídeo que eu vi era uma mentira deslavada do cara. Não, lá, ela é loirinha lá, ó. Uh-huh. No caso, disse, ele tá... disse, pô. No caso, ele tá desmentindo a mítica em cima da Angélica, mas a Angélica pessoa, não a Angélica do jogo, né? Só pode, o que ele quis dizer, eu acho que foi isso, Timbu. Talvez tenha sido, então. Pura, cara. Então. É, cara. A Angélica se aproveitou que a personagem chamava Angélica e era isso, loura. Isso. Exato. Mas exatamente. Isso que eu falei eu acontecia realmente. Ela botava, ela tinha o joguinho lá pra... Não, é isso eu lembro, mas... Ah, pô, o cara falar... Então, ela pegou esse jogo justamente porque tinha a princesa Angélica. Show. Então tá. E agora? E agora o quê? Tana. Revelação. Nossa, então foi mencionado o mito, foi desmentido o mito e foi reafirmado o mito. Pô, cara, eu tava preocupado. A princesa Angélica existe. A princesa Angélica existe. A questão é que a Angélica, né, forjou que era a Angélica, mas. Ela pegou carona, né, ela cara? Ela pegou, foi de táxi. Caralho, não, cara. Skype tremeu de novo com essa referência. As referências estão explodindo, velho. Eu vi essa piada vindo de longe, cara, de carro, inclusive. No caso de táxi, né? O Team Blue tá complicado ultimamente, viu, bicho? Que porra é isso que esse bicho veio, mano? Eu tô impossível hoje. É muita referência. Eu tô impossível hoje. Desde a coisa que ele tá invocado aí. É, né? A coisa coisou. Então tá, Spider. Então tua história daí sobre a princesa Angélica tá correta. Segue. Boa. Então, aí, depois de toda essa mística aí da Angélica, se existe ou não existia, e eu achando que eu tava ficando louco aqui, aí a história do jogo, né, depois de toda essa confusão aí, é que você joga com o Rash, com os Ints e com os Its, mas você tem que resgatar o Pimple, que é o mais fortão lá, né? Então você tem que resgatar tanto o Pimple quanto a Angélica também. E pra isso você tem um aliado, que é um abutre. Na verdade, eu ia falar que é um corvo, mas na verdade é um abutre, que é o professor T-Bird, que é o cara que fica... Eu serei obrigado a te corrigir, porque ele na verdade é uma coruja. Ele é uma coruja, olha aí. Olha só. É porque os gráficos eram muito bons, dava pra ver mesmo que era uma coruja, um abutre, um urubu, né? Sim, era sim. Só... Dava pra identificar tudinho. E a Angélica era igualzinha a Angélica. Nossa. É, e eu vi a marca na perna dela, viu? É isso, dá um rolê de táxi com sapo. E na verdade é mototáxi, né? Aquela jet ski dele lá. Ela fazer uma merda, velho. Mas ainda com o Ricardo, continuando, né, uma questãozinha sobre a origem desses sapinhos aí. A gente vê que eles chegam numa nave interplanetária lá, que diz o Chaves, né? eles vêm vindo naquela nave espacial lá e eles descem ali lá do espaço por uma cordinha até o chão, né? Algo sensacional. Isso. Mas enfim. Caralho. Mas de onde é que eles vieram? Cara, eu não lembro de onde que eles vêm. Não lembro qual que é a origem deles, cara. Da Sapolândia, pô. Ah. Da Sapolândia, cara. Porque parece que eles são mutantes, ah, alguma coisa assim, mas eles. Não, só mostra eles chegando, não diz por que eles têm que salvar. Eles já chegam chegando já, né, cara? Então... Eles chegam de rapel, né, inclusive. Sim, rapel espacial. Rapel espacial. Não tem história não, velho. Tem uma mulher gostosa que foi sequestrada por outra mulher gostosa e os dois sapos fortes vão lá descer porrada nos porcos do mal pra salvar a mulher. Tranquilo, cara, mas pra mim faria mais sentido se fosse uma perereca. Olha aqui. Caralho, cara. Ah, olha aqui, no Wikipedia tá escrito um negócio assim, que a história dos Battle Toads foi mostrada em quadrinhos na revista Nintendo Power. Os Toads eram originalmente três garotos que jogavam videogame de realidade virtual chamado Battle Toads, diante espectadores para a indústria da Psicone, eu acho que é isso, Psicone. Técnica de Silas Volkmeier. Dá uma olhada aí que vocês vão achar. Tem isso aí, qual é isso tá, aí? Tá, então eles foram modificados por uma coruja extraterrestre. Caralho! Ah, logo segue aí, Spider, porque tá muito confuso essa origem deles aí. Não, mas então a gente já tem a referência da origem deles aí. Ah, pois é. Mas o fato é que a Dark Queen vem, é inimiga deles, e sequestra os dois, né? Sequestra o Pimple e a Angélica, né? E aí os dois sapos têm que sair na porrada pra resgatar os dois, né, cara? E quais são os que dá pra jogar? Qual é a cor deles? O Rash é o que você... É o player 1. É o do 1, óculos. Que é o verde. É o verdinho. O verdinho é o que tem o óculos. É o mais conhecido, né? O Rash é o mais conhecido, né? O Rash. O Rash é o mais conhecido mesmo. É o Zitz, não? Que tem de óculos. O Zitz, ele é um pouco mais amarelado, assim. É, pois é. É que eu confundo... Talvez todos usem óculos. Porque o ele Rash... É o porque o Rash tá no Killer Instinct e ele usa óculos, então... Eu já te digo quem que usa óculos aqui, cara, porque eu tenho a... Mas o anêmico, quem é o anêmico? O amarelo. Qual é o nome dos três? Rash, Zitz e Pimple. Ah, tá. Que em inglês isso aí quer dizer doenças, umas doenças que tem de pele. Uia! Uia! E respondendo a tua questão, Team Blue, quem usa óculos é o Rash. Ah, viu? Então tá certo. É o player. É o verde. Isso aí. Segue. Então, a partir daí, depois que a Dark Queen vem e intercepta o carro espacial deles, os dois estão lá no Vucu Vucu interplanetário, lá passeando não sei por onde. Meu Deus do céu. E aí a Dark Queen vem, né? Sei lá se ela queria namorar o Pimpo ou não, porque ele era, né, todo musculosão lá, sei lá do que. Vem lá e sequestra os dois, né? E aí começa o jogo, fase 1, o professor... Aliás, a nave da Dark Queen vem e abocanha eles, né? Abocanha o carro deles, né? E são levados para outro planeta, né? E aí já começa o jogo, né, cara? O professor T-Bird já fala... vamos atrás deles, vamos resgatar... eles raptaram... Então, peraí. Então, aqui a nave pega eles do planeta Terra e leva para outro planeta. Então, eles chegam em outro planeta? Não. Eles estavam passeando. Ah, eles estavam passeando, sim, no espaço. Estavam os dois sozinhos lá no e espaço. Tal. No espaço. Beleza, fazendo, que era um carro interplanetário. Okay. Não, eles estavam lá na agitação, né? Perfeito. No conluio. Era um táxi sideral. Conluio interplanetário. Perfeito. E aí a Dark Queen vem com a nave dela e a Bocanha lá. Certo. E a Bocanha intercepta o carro deles, perfeito, né? Perfeito. A nave dela, inclusive, chama Gargantua. O nome, né? Eita. Inclusive, é um trocadilho. Pois é. Uma referência. E aí começa a fase 1, né? E aí escolhe player 1, player 2 e desce pra porrada, cara. E é, Spider, é aquela fase que te fala bem assim, porra, tá tão fácil, cara. aí quando vem a segunda, aí ainda você fala, porra, tá tranquilo. Aí quando vem a famosa... A da nave, né, velho? A famosa turbojet que o cara traca o controle na parede... É, cara, mas eu vou dizer, sabe, Nilson, que, cara, eu via bastante gente jogando isso na locadora. Eu levei meses pra passar dessa fase, cara, meses. Ah, cara, não é só você. Mas você sabe que eu via muita gente na locadora que às vezes se embaralhava com a jogabilidade do jogo, né? Então o cara descia, às vezes saía correndo, pegava a tela demais, já vinha um porco, já dava com machado na cabeça dele, o cara morria. E era só a gente xingando, cara. Então, a fase 1, apesar de ser mais ou menos fácil... Não, é muita fácil gente, demais, cara. Era muita gente xingando, porque a galera não era muito acostumada, cara. Então, o bicho começava a bater em você, e se você não reagisse, você continuava levando porrada, cara. Até você morrer. E aí a galera xingava. Fora que tinha uns buracos no meio da fase do nada. Isso. O negócio da turbojet é que ela não é difícil, é a rapidez da fase da tela passando. Ela é muito rápida. Ela é rápido demais, mas a cara, principal questão nem é isso. A principal reclamação da maioria geral, a grande massa de leite com pera, por exemplo, é que é o seguinte, é a incoerência do jogo, vocês entendem? Porque tava ali o seu beating up ali tranquilo, de boa, ali, babapá, bate, aí tem aquela parte do buraquinho que desce ali, tá, é diferente, é legalzinha, tudo, mas ainda assim, né, batendo com isso, e de repente troca pra algo completamente, como a própria frase que eu disse, incoerente, né, cara, não tem nada a ver, é algo fora de contexto, do nada, assim, entende? Então o pessoal não tá esperando aquilo ali. Na verdade, ele veio pra dar uma quebrada no gameplay, pra não ficar muito repetitivo, no fim, né? Acabou quebrando o controle. Mas, o gameplay eu achava muito irado, velho. Principalmente não, aquelas sequências que os bichos saiam dando, que a mão ficava gigante, o cara voava na tela. Era muito irado, era muito legal. Pô, era muito bom, velho. Inclusive tem uns extraterrestres que conseguem zerar essa porra fazendo speedrun. Eu já vi cara, eu falo, bicho, como? Como? O cara. Pra mim, o cara é o deus. Não. O cara zerar esse jogo no speedrun sem morrer na vida. Não, o cara jogando no console. O cara tá morrendo. Não, mas a gente não sabe, então é hack. Eu vi o cara jogando, falei, cara, o bicho é muito viciado. Tu zerou? Tu virou o bater todos? Eu não. Eu cheguei. Não, rapaz, não perguntei onde, até onde tu chegou, perguntei se tu terminou. Não, nunca alguém cheguei. Terminou? Nunca terminei. Nunca eu terminei. Não, no peraí, peraí. Não, eu ouvi alguém dizendo que terminou. Só acredito se fizer. Eu terminei. Terminei no console. Não foi no YouTube. Levei meses jogando essa porra desse jogo. Passei muita raiva. Quebrei dois controles. Desmontei um só pra passar de uma fase específica, mas eu terminei. Meu Deus. Eu consegui zerar também, mas... Não, pera aí. Até a gente começar esse cast, não existia ninguém na Terra que tinha terminado esse jogo. E aqui já tem dois, cara. Não, no console eu nunca consegui, não, velho. No emulador eu zerei, mas save aonde, state. Né? Aonde, Eduardo? Pra falar que zerou no game no save state, qualquer um consegue. Peraí, Nilson. Aonde? Então, é o que eu tô dizendo. No console eu nunca zerei. Aonde, Eduardo? Console, zerou? Zerei, não. Então, eu zerei, mas eu zerei fazendo uso do emulador. Ah, então, não era mais state, criança, tá? Não. Eu zerei no console. Já tava na época do PlayStation 2 já. Não conta. Mas eu acabei no console. Então tá, parabéns pra ti, cara, mas eu não acredito. Você, olha aqui. Você é o único pica das galáxias daqui, velho. Cara, velho, o cara é. Vamos ser racional, velho. O cara é mais velho que todo mundo aqui. O cara tinha mais aptidão pra jogar, velho. O cara pode ter tentado meses e ter feito. Realmente, só porque vocês são uns pau no cu que não conseguiram zerar. Eu acho, quer dizer, eu acho que inclusive ele já trabalhava e pagou alguém pra zerar pra ele. Eu acredito que o cara conseguiu, porque eu também cheguei bem longe. Eu não cheguei a zerar, mas cheguei bem longe. Cara, pois é. Eu jogava esse jogo, chegava lá na, sei lá, nas duas, três últimas fases, morria. Era meu ou era alugado? Era meu, eu comprei o jogo. Comprei. Não, eu comprei. Esse eu comprei de raiva. Rico não, né? Porque naquela época a gente já podia comprar pirata, né, cara? Que era o que eu comprava. É rico igual. Não. Pirata e era assim, caro, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não fala com esses caras, esses bichos são tudo esmoléu aí, a gente tá conversando merda. Não, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem outro detalhe aí. Eu joguei isso muito mais tardiamente. Eu comecei a investir no gameplay de Battletoads bem depois, porque quando já tinha Super Nintendo, a galera já tava, meu Deus, Super Nintendo, pelo amor de Deus, agora tem 6 botões no controle, Mode 7. Né? E eu tava firme no Nintendinho, né, cara? Porque eu não tinha dinheiro pra sair comprando videogame. Inclusive, eu comprei meu Nintendinho muito mais tardiamente que o resto da galera. Foi tipo assim, quando a galera começou meio que a vender, um pouco antes, assim, eu comprei, entendeu? Mas peraí, o seu era clone ou era o Nintendinho mesmo? Turbo Game, cara. Turbo Game. Turbo Game era bom, hein, cara. Rodava japonês e americano, né, cara? Era muito função. E aí, Eduardo, jogava Battletoads? Cara, eu jogava, mas eu jogava a versão de Master System, saca? Né, aquela versão de Master System é muito ruim, cara. Muito ruim, cara. Ela é muito inferior à versão de Nintendinho. Eu nem lembrava de uma versão do Master, eu lembro do Mega e do Game Gear, não lembro do Master. Tem uma pro Master também, mas ela é muito polida, a dificuldade dela é diminuída. Hein, mas hein, Edu? Ela foi feita pela Tectoy, foi por isso, ela foi feita pela Tectoy, por isso que ela é tão ruim assim. Não. Tectoy fazia umas coisas bacanas, cara, só que eles... Não, mas... Eles queriam botar, sabe, Brasil eles dentro queriam... do Japão. Não, o negócio é que eles queriam botar a mistura entre o Battletoads de Nintendo e o Battletoads de Super Nintendo, com algumas fases daquela do Super Nintendo. Aí ficou estranho. Isso mesmo. Ficou estranho demais, cara. Entendeu? Sim, mas você querer falar que só porque a Tectoy fez, não, foda-se, a Tectoy fez muita coisa boa, velho. Fez, cara, mas nessa versão ficou um lixo, a Tectoy fez uma merda. Quer entendeu? Ver? Ó, vou dizer várias coisas que a Tectoy fez de boa aqui, ó. Todos os minigames, aqueles minigames, e o Pense Sim, Bem. Sim, cara, que eu, você não entendeu. E o Pense Bem que o Felipe tinha tudo. Você. Eu não tinha Felipe não, velho. Quem tinha Felipe Pense Bem era a Cláudia, minha irmã. Tinha tudo, o Felipe tinha tudo, filho. Aí eu tô falando que no contexto, a Tectoy, ela fez muita coisa boa, mas no Battletoads ela cagou, cara. Porque nem a SEGA, nessa época não fazia jogo desse tipo. A licença era da Nintendo, cara. A licença do Battletoads. Ah, ok. Ela fez um jogo hacker, mas vamos dizer, né, cara? É. E aí, Felipe, conta aí pra gente as tuas experiências com o Battletoads. Ah, quebrei um controle do Mega. Eu tinha a versão do Mega, claro, né? E a versão do Mega é assim. A versão do Mega é foda, velho. E o Mega é foda em geral, né? Mas, porra, eu tinha muita raiva, principalmente da porra da fase da motinha lá, da navezinha, sei lá, porra, turbojet. Puta, velho, aquilo era muito chato, demorei muito pra passar daquilo ali. Mas eu nunca consegui zerar aquele jogo, sou complexado em relação a isso. Tanto é que eu usei save state no emulador, né? Só pra ver como era, como era zerar aquela porra, velho. Todo mundo fica parado na dança da motinha. Caraca, que pariu. Meu Deus do céu. Eu não posso tocar todas essas coisas que vocês ficam falando. Ah, tocou o Pablo, tocou outro, agora vai tocar essa porra. Vai tocar a dança da motinha. Cara, o Pablo realmente tinha uma barreira rompida, cara. Foi, cara. Aquilo ali... Te abriu o portal dimensional da zoeira. É, abriu a porta do inferno, Edu. E o capeta tava convidando todo mundo pra entrar ainda, cara. É isso. Primeiro na música ele tá dizendo, estou indo embora. Então ele não tá chamando, ele tá indo embora. Eu joguei muito Battletoads na infância, cara. Tanto o de Nintendo quanto o de Super Nintendo, cara. Que, né, era outra coisa, né? Outro jogo. Mas eu não lembro de ter passado da fase da motinha, realmente. Não, não faço ideia do que vem depois. Você não lembra nem ter chego no Warp? Tá Blue. Vendo? Eu, pelo menos, eu consegui passar da fase da Turbojet. Mas... Cara... Mas... joguei muito no console, eu não sei se vocês chegam a lembrar, mas também tinha maldito da fase da motinha. Foi o Double Dragon e Battletoads. Ah, o Double Dragon. Sim, aquela fase da motinha do Double Dragon do Double Dragon e Battletoads é muito mais fácil. Muito difícil. Mas é muito irado nave, esse joguinho. Esse crossover também é muito irado, velho. É bom, esse jogo é bom. Desse jogo aí, o difícil é a nave. Puta que pariu, nunca consegui passar daquela porra. Daquela. A nave é muito difícil, cara. A nave é muito difícil. É, mas a jogabilidade assim, de tanque, né? Era horrível. É, mas eu lembro que a fase da nave eu tentei por algumas vezes, cara, e era muito difícil. E eu lembro que eu usava o Warp pra passar por essa. Essa eu não ia. Warp Zone, né? Você usava Warp Zone, né? Porque eu não pegava o Warp da primeira fase, que era o mais facinho, porque na segunda fase, que era a fase dos corvos lá do buraco, eu aproveitava pra fazer vida. Isso, é. Sim, você ficava quicando na parede. Exato. É, só o chutezinho na parede e os corvos se fudessem. É, tipo isso. Então eu fazia isso, já começava o jogo usando aquele pra baixo A e B lá, Start, pra você começar com 5 vidas, e aí não pegava o warp da primeira, fazia vida na segunda, na terceira eu pegava o warp da décima parede, que era na fase da moto, e aí depois eu não lembro se já vinha a fase da minhoca ou era gelo, eu acho que era gelo depois. Você tá falando das fases daquelas cobras que vai subindo nos espinhos? É. Aquilo lá eu passei, mas passei raiva pra passar aquilo, bicho. Cruz, né? E aí, então, o Ricardo, o que tem mais aí pra acrescentar sobre Battletoads aí, que além de ter quebrado os nossos controles, sinceramente eu não lembro de ter quebrado algum controle jogando isso daí. Então você não passou raiva o suficiente, você desistiu. Eu não lembro, na cara. Jet, é que você desistiu na Turbojet, que ela é difícil. Eu não disse que desisti. Eu disse que eu não consegui passar. Desistiu. Cara, em algum momento da vida tu tem que fazer outra coisa. Desistiu. Eu tô jogando até hoje. Se você fosse asiático, em algum momento da vida você superava. Então tá, Ricardo, fala aí pra gente alguma outra coisa sobre Battletoads. Uma coisa que eu lembro, eu só corrigindo, eu não pegava o warp da moto, não. Eu pegava o warp da... acho que mais pra frente, porque eu não queria enfrentar a fase da nave, que eu achava realmente muito mais difícil que a fase da moto. Mas uma coisa, duas coisas bacanas aí, que a gente comentou muito rapidamente, é essas finalizações de golpes que eles tinham, né? Eles davam golpes pequenos. Sim, cara. E depois, tipo, a mão crescia, o pé crescia, o sapo ganhava chifre. O chute que era irado, né? Ele amassava o cara e tome chute até o cara voar longe. Ah, tipo é muito legal. É legal mesmo no Battletoads, eu acho muito massa esse tipo de coisa. Nossa, era uma das coisas que chamava a atenção da galera que ia jogar, né, cara? Porque você tava batendo no cara, de repente... Nossa, o que aconteceu? Que minha mão ficou grande, que meu pé ficou grande, a galera se assustava. E aquele assim. Chifre de bode, né? É, então, era muito bacana. Era legal. O pé que virava foi. Na verdade, isso aí são tipo finalizações, né, de golpe, né, cara? Isso. É, isso mesmo. Legal. É isso mesmo. Foi um jogo revolucionário na época, né, cara? Nossa, cara. Foi muito. Revolucionou duas coisas: a raiva. Ensinou as crianças a odiar, né? Muito controles, sem password, sem save, sem nave, tinha que ser Tinha que ser na raça. O cara que virou isso aí, eu dou moral a ele. Igual o Spider, o cara é pica das galáxias. Parabéns pro Spider, então, né, gente? Parabéns isso, aí, que na moral, eu vou te falar, não é pra qualquer um zerar isso aí, não, cara. Cara, e eu vou dizer, esse é um dos achievements da minha vida aí, cara. Porque esse troço era de passar raiva, era muito difícil, era revoltante, era dispendioso, que você gastava muito tempo, gastava controle... Era um teba. Era uma desgraça, cara. E assim... Meu Deus do céu, quanto era, cara? Fala aí, Nilson, que eu tô te cortando. Era dois jogos que me dão raiva até hoje, cara. É o Battletoads e o Ghosting Goblins do Super Nintendo, do Mega Drive. Sim. E o Fliperama. Cara, o Ghosting Goblins consegue ser tão difícil quanto o Battletoads, cara. De tão filha da puta que aquele jogo é, cara. Tão difícil quanto... Sendo que o Ghost Goblins tem uma desvantagem, né? Aí falando do NES e do arcade... Não, porque o Ghost Goblins é o seguinte... Se você dá um pulo, você não volta, já era. Tá. O pulo, a jogabilidade dele tá no se acostumar com os pulos. Se você errar no pulo, morreu, entendeu? Ah, ele não se mexe durante o pulo. Cara. É, não é igual o Mario que você dá o pulo e volta, entendeu? Sim. Pulou, já era. Pulou, já era. É, e daí também não... Assim, é dois hits, morreu, né? É ou um, dependendo, e esqueça, né, cara? É. Então tá. Era muito tempo. Mas enfim, e do Battletoads, uma outra coisa que eu lembro é que eu gostava muito da música. Ah, sim. A trilha do jogo eu acho muito legal até hoje, de quando em quando eu ouço, inclusive. A trilha sonora... Battletoads tem uma trilha muito rock, velho. Rapaz, uma trilha sonora do Nintendinho, os caras fizeram um milagre, porque, vou lhe falar, é muito massa a trilha sonora, cara. Puta merda. Todas as músicas são boas, cara. Todas as músicas são boas. Só música foda. A trilha foda. Sonora é estilo... Do estilo, eu gosto muito dessas duas trilhas sonoras, inclusive da do Battletoads e da do Streets of Rage, véio, em geral. São duas trilhas sonoras fodas. Foda. Aquela música bem do começo, assim, aquela... Aquela muito, muito massa, cara. Que tipo simula guitarra, né, tocando, cara. É, pode ser. Então tá, gente. Então a gente termina aqui com Battletoads, que foi um jogo... sensacional pra época. Quem gostou, gostou. Quem passou raiva, passou raiva. Quem tem alguns que estão passando raiva até hoje, que, né, no caso do Nils. Até hoje tem. Mas eu tentei zerar na moral, não fui apertando save o stage. O problema é que fraco, o Nils não pode terminar no console hoje, porque se ele quebrar o controle, ele não pode comprar outro. Olha, Nils. É verdade. E o último recado só que eu queria deixar aí é: se você tem raiva da terceira fase, que é a fase da moto, isso porque você não jogou a fase do avião, da nave, ou a fase da motosserra, que é a que eu tive que desmontar o controle pra passar de fase. Eita, cara! Eita. Que era nesse nível de jogatina que eu tava. Eu sei qual fase tá falando essa do motosserra, eu já vi no gameplay, já o cara jogando. Era errar e lascar-se. Era isso. Tá louco, então. É, e desse mal eu não sofro mais. Então, vida longa ao save state. Bom, gente, vamos passar aqui então pro próximo jogo da pauta, que é pra PC ou Mac, né? Deve ter pra Mac também, né? Bom, e o Mac é um PC? Ó, polêmica aí. Bom, só sei que tem maçã. Falou em maçã, o Skype também estremeu. Então vamos falar agora de StarCraft. E quem vai falar de StarCraft é ele, de novo, Spider. É isso aí, cara. Aí vamos falar de um jogo que foi o, pra muitos aí, o pai do RTS, né? Aquele que realmente ajudou a popularizar em massa aí, aquele que foi o mais expressivo, pelo menos na minha opinião e a de muita gente aí, né? Não é uma opinião unânime, mas é, tem seu valor, né? E é muito foda, velho. Muito foda, muito foda. Foda mesmo, a dublagem era muito foda, velho. É três vezes foda, né, Edu? É, três vezes Foi você que falou, hein? Foda, foda, foda. Foda. Eu tenho uma coisa pra dizer aqui pra vocês. É. Eu nunca joguei StarCraft. Ai, tamo junto. Tamo junto porque eu não curto RTS, então tamo junto. Desconecta esses dois heréis aí. Eu até curto RTS, cara, mas eu nunca joguei StarCraft. Caramba, você curte e nunca jogou? Não, nunca joguei. Meu senhor. Então pega ele aí, coloca ele aí, vamos jogar ele. A gente vai fazer uma jogatina do Machine Cast aí. Baixa o Ramache aí, baixa o Ramache, né? E vamos embora. É, mas é isso aí, cara. Boa, sério, Tim Blue. Se você gosta de RTS, várias coisas que você conhece de RTS hoje vieram desse jogo. Copiado, opa, é. Copiado, tá bom? Chupado. Então vou ficar prestando atenção pra ver se eu pego as referências. Vai lá. Então, StarCraft foi lançado pro PC em 98 e foi lançado pro maldito daquele sistema da maçã aí, que a galera gosta aí, em 99. O sistema da maçã. Foi lançado pra maçã. Foi lançado pra maçã. Mas o que pouca gente sabe é que teve uma versão pro Nintendo 64 também, cara. É, pouca gente sabe, cara. Acho que foi revelador, velho. Não sabia dessa parada, não. Olha só. Eu sabia que o Warcraft tinha ganhado versão de console pro PlayStation. Imagina jogar RTS no controle, hein? Coisa boa, hein? Mas isso não tem nada a ver. Deve ser ruim, cara. Existem vários jogos de RTS que são adaptados pra console e são excelentes. Vide Halo Wars. Ah, não. Pra não dizer que eu não curto nenhum RTS, o único que eu gostei foi Commandos, hein? Ah, não gostei desse. Commandos eu joguei pouco. Mas era legal, era legal. Ele nem é muito RTS, ele é mais estratégia. Tá, então isso. Não é RTS. Não, mas o negócio é falar de jogo bom, vamos falar de StarCraft. Segue, Spider. Ó, o Edu já passando com o ônibus em cima de todo mundo aí. Então, StarCraft foi revolucionário, primeiro pelas várias mecânicas e várias inovações que ele tinha. Tinha inovação em tudo quanto é coisa. Era inovação... Desde diálogo até em gráfico, design, ele trazia um editor de mapas muito bom, né? E a história principal é que, assim, o jogo funciona, é composto de três raças, né? Os Terrans, que são os terráqueos, né? Os terranos. Os normais. Os normaizinhos. Os Zergs, que são... criaturas extremamente, como é que eu vou dizer? Me ajuda aí, Edu. É tudo biológico eles, cara. Isso. Os negócios de criação, você vai brotando criatura, os centros de criação, você vai, tipo, engravidando o centro, vai brotando, vai... É um negócio muito... É tudo orgânico, digamos assim, sabe? Isso. Tem nenhum tipo de maquinário. Exatamente, eles não dependem... São todas estruturas vivas, né, Edu? Exatamente. Inclusive, igual no chão, assim, o terreno onde eles ficam é tipo uma gosminha roxa. À medida que você vai criando as coisas, vai espalhando essa gosminha roxa que vai possibilitando você levantar outros órgãos pra fazer as coisas ali no terreno. E a terceira raça eram os Protoss. Os Protoss eram extremamente avançados cientificamente, né? E uma das diferenças deles, enquanto os Terrans tinham as coisas muito palpáveis, por assim dizer, vamos construir um prédio aqui e ele vai ser assim assado. E os Zergs criavam os prédios e as unidades deles fazendo esse esquema de totalmente voltado à biologia, né, totalmente vivo, os Protoss tinham a habilidade de materializar as coisas. Então, eles eram três raças e muito diferentes umas das outras, né? Cada uma tinha suas vantagens e desvantagens. E uma onde uma compensava alguma coisa, a outra era melhor e descompensava a outra em algum outro ponto. E isso valia não só para as unidades, né, de ataque, mas também para os prédios e as habilidades também. Sim, as próprias raças interagiam entre si também. Tipo, os humanos eram mais eficazes contra os Urgs, que eram mais eficazes contra os Protoss, que eram mais eficazes contra os humanos. Tá? Então tinha todo esse círculo, igual em joguinhos táticos assim mesmo, né? Que uma raça tem, digamos assim, tem vantagem sobre a outra. Igual os Protoss, eles têm armadura contra os tiros dos humanos, a defesa deles contra as armas dos humanos é maior, eles causam mais danos, quebram mais fácil a armadura dos humanos e tudo. Em compensação, o dano dos Urgs neles ignora a armadura deles, então já causa dano direto aos personagens, às estruturas. Os Urgs causam muito mais dano nos Protoss. Só que as armaduras dos humanos são todas voltadas para lutar contra os Urgs. Então, o que que acontece? Os Urgs morrem rapidinho para os humanos, porque as armas deles já é própria para matar os Urgs e tudo mais. Então tendo todo esse equilíbrio mesmo. É bem maneiro, cara. O jogo... Pergunta aí, Nilson. Mas você jogava o StarCraft no PC na época, cara? Você jogou esse aí? Joguei no PC na época. O Edu também deve ter jogado no PC, né? No PC na época. Seu Pentiumzão 100, 16 MB de memória. É, então, até é curioso você perguntar isso aí, Nilson, porque na época a Blizzard já era conhecida por fazer os jogos bem mais leves. Apesar dos jogos parecerem bem mais avançados, com mais tecnologia e com aquele aspecto de pesado, o jogo em si era leve pra rodar. Sim, cara, mas nessa época aí qualquer PCzinho era caro, né, velho? Era caro, né, cara? Isso a gente não podia fugir, mas era caro. Eu lembro de ter comprado meu primeiro PC aí, mais ou menos 98 por 99. Dá pra comprar o quê? Uns 5 consoles com o preço de um PC naquela época? Nossa, eu lembro. Não lembro, cara. Dava pra comprar uns 3 consoles, cara. É, eu lembro que eu comprei um. Meu computador era bem mais ou menos, era um K6-2 na época. Já era um pouco melhor, rodava 333 e tudo mais. K6500 era bem mais robusto, cara. É, mas ele rodava folgado, assim. E eu lembro de computadores piores que o meu rodando o jogo também. Normal. É, mas o jogo era bem otimizado pra rodar. Isso é uma coisa que a Blizzard mantém até hoje, né? Uma coisa que eu notei dos jogos que eu acompanho e muita gente nota é que ela otimiza o código, otimiza o jogo pra rodar sempre numa configuração mais popular, por assim dizer, né? Não é aquela galera... Vinde do Diablo, né, cara? Que é um jogo muito bom e roda em qualquer PC, cara. Exatamente. É um dos... Não precisa ter uma placa poderosa pra rodar, uma placa de vídeo poderosa. Você bota uma placazinha e ela roda. Até um videozinho board, bem mais ou menos, roda. Roda também. Então StarCraft tinha isso. E a história principal, falando um pouco da história, começa tudo com os Terranos, né? Então, tem um imperador lá, que é o Arthur Smensk. Na verdade, nessa época ele era explorador, né? Mas é aquilo, né, cara? O cara se achava foda de tudo, queria dominar todo mundo, né? E tinha o Jean Raynor do lado dos Azusterrans e a Sarah Kerrigan, que é outra personagem muito importante do jogo. São esses, né, do que começam a campanha, né? Sim, a Kerrigan e o Raynor. É. E aí, esses, tanto o Jean quanto a Sarah, são meio que rebeldes, né? Porque eles estão contra o Arthur Smensk, né? E são chamados Filhos de Korhal, né? Esses dois que tá falando são heróis? São heróis, são heróis. Então, eles são tipo capitões, assim, do grupinho ali que tu escolhe pra jogar? Isso. Eles são equivalentes aos personagens heróis do Warcraft 3. Não jogo Warcraft. What the fuck? Eita, isso é que você gosta de RTS, hein? Já jogou, sei lá, Dota? Só o novo agora, o Heroes of the Storm. Equivalente a um personagem desse. Isso. Certo. Isso, Heroes of the Storm. Meu Deus, o que é isso, cara? Eu sei que tem esse conflito inicial aí, né? Do Arthur Smensk e a Kerrigan e também o Jean. E a Sarah e o Jean decidem melhorar o poder tecnológico, né? Então a confederação deles, a liga deles, por assim dizer, né? Resolve ir para um planeta, né? E fazer uma exploração diferente, né? Numa base que eles ouviam falar que tinha muita energia, né? Então eles foram para lá, tentavam tentaram sugar essa energia, se apoderar dessa energia e dessa tecnologia, só que ao mesmo tempo que eles foram lá atraídos por isso, os Zergs também foram. É uma energia? Que tipo de energia é essa? É uma energia... No jogo a gente chama de energia psiônica, né? Na verdade é a base da energia dos Protoss, né? E isso sai da onde, isso exatamente? Sai do planeta dos Protoss, na verdade. Ah, tipo assim, isso aí é chupinhado do Final Fantasy VII. Por quê? Por quê? Agora eu me perdi. Final Fantasy VII tem lá que eles tiram, extraem a Shinra, se não me engano, extrai a energia da Terra. Mais ou menos. Na verdade, o negócio da energia psiônica é um artefato Protoss que cai na Terra. Tipo o tesouro de... Na verdade, não é na Terra, né? Não é na Terra, é um tesouro. Eles descobrem lá esse tesouro, esse artefato Protoss. Isso, é um artefato que emite essa fonte de energia, mas ele tá no planeta, acho que é Tarsones ou Platones, enfim, eu não vou lembrar, mas é um planeta Tarsones. Dos Protoss. Mas o que importa é que, como sempre, os humanos fazendo merda atrás de merda, né? Sempre, né, cara? Sempre. Isso, tipo os astronautas que foram na Lua lá e liberaram a... Isso aí já é de praxe. Aquela mulher dos Power Rangers, como é que é o nome dela? A Rita, né? A Rita. Enfim, essa é a campanha dos Terrans, então o conflito meio que começa aí, né? Os Zergs acabam sendo atraídos pelo mesmo artefato, e aí tem todo um conflito aí tem o Imperador também indo atrás do artefato, né? Querendo energia pra ele, e aí tá feito o plot inicial do esquema. Todo mundo começa a se matar, né? E o plot principal da campanha Terrana é essa, né? Perfeito. E como é que é o jogo em si? Então, o jogo em si, como a gente já falou, é um RTS, mas você jogando a campanha, né? Tem três campanhas, a campanha Terrana, Zerg e Protoss. Mas você pode jogar, inclusive, multiplayer já no começo com qualquer outra raça. Você não precisa terminar uma para liberar outra, né? É mais para uma questão de história mesmo. Mas o jogo é assim, você ganha praticamente um mapa, né? Desce num mapa, ganha uma base inicial, que é o teu prédio principal. E o jogo consiste em você pegar recursos, né? Explorar os recursos do planeta para poder construir as tuas unidades, né? E se desenvolver, por assim dizer. Conforme você vai se desenvolvendo, o mapa te dá alguns objetivos. Por exemplo, conquistar a base do inimigo, matar não sei quantos carinhas, permanecer vivo por mais tempo, esse tipo de coisa. E os recursos que tem no jogo, inicialmente são os minerais, né? Que você quase sempre começa perto de um campo de mineral, que tem duração limitada, né? Ou seja, é uma quantidade X de mineral. E você também usa gás para fazer tuas coisas, né? Então, ora você vai usar o mineral para fazer upgrade ou para criar novas coisas, ou você vai usar gás para criar essas novas coisas. E o esquema de construção funciona no esquema de pré-requisito, ou seja, para você construir uma estrutura X, você tem que ter um pré-requisito, né? E assim você vai podendo construir mais estruturas à medida que você vai avançando no jogo. E cada... Pode falar. O Spider, mas isso aí é quase todos os RTS. É assim, que eu me lembro que eu joguei, é tudo pré-requisito mesmo. O cara tem que ir fazendo construção por construção até chegar na mais fodona, né? É esse esquema, você tá certo. Realmente é porque o StarCraft tava lá onde foi moldado a base, né, cara? Na época não eram todos os RTS que seguiam essa linha. Qual o ano de StarCraft? 98. Qual o ano de Age? Vamos descobrir agora, que eu não sei. Qual Age? Age of Empires. Primeiro, Age of Empires. 96. Então, StarCraft e Age of Empires são os primeiros nessa linha. Aí, falei por falar, não faço ideia, fi. O Age of Empires é mais antigo, acho que ele é de 95. Tô vendo aqui, vamos ver. Age of Empires é de 97. 97. Aham. Uhum. É a época dos jogos. Aí você tem a linha, você vem Dark Colony, Total Annihilation. Mas dá pra ver, Edu. Dá pra ver nitidamente que a Blizzard caprichou muito nesse jogo, velho. Demais, cara. Muito, porque desde os gráficos, as animações, as falas, velho. O carisma dos personagens. Porra, é muito foda. StarCraft é muito foda mesmo, velho. Você falou um ponto interessante aí, Felipe. Carisma das personagens, cara. Todos os personagens são carismáticos por alguma forma. Seja pela história, seja pelo jeito de agir, ou isso. Até no diálogo mesmo, né? Exato. Às vezes você cria uma unidade lá, sei lá, um tanque, o tanque vai te dando várias falas conforme você vai clicando em cima dele, né? Isso. E muitos deles falam assim, pô, para de me encher o saco, entendeu? É, exatamente. E traduzindo pra... E a história vai se desenrolando durante o jogo também. Você vai andando com o herói e tudo, o herói começa lá, não sei o que, agora nós temos que chegar até a base, não sei o que. Aí de repente começa um ataque no meio do mapa, começa um diálogo, não sei o que, e pronto, aparece a missão pra você cumprir, saca? Então você vai tendo aquela... Não é só, tipo, ali o objetivo vai lá e cumpre, saca? As coisas vão mudando no decorrer de acordo com o que você vai... vai cumprindo o objetivo. É isso. O player tem que se virar, né, velho? Às vezes o cara tá lá no meio do negócio, ó, tá sendo atacado, não sei o que, você tem que pegar e tomar aquela base agora, pronto. O cara sem recurso, sem porra nenhuma, tem que se virar em dois. É foda, essa parte do jogo também ficou muito dinâmica, velho. E o jogo tinha esse dinamismo, né? Ele era bem dinâmico mesmo, ele era mais rápido, assim. As ações tinham que ser mais... ágeis pra você continuar num ritmo de evoluir com o jogo, evoluir a tua base, né, e deixar o jogo fluir, né, ele era muito fluido nesse sentido. E é igual o que o Felipe falou, né, a Blizzard realmente caprichou. Depois desse jogo, tudo quanto é coisa que a Blizzard lançava, eu prestava atenção, porque eles sempre primaram pelo capricho nos jogos deles, né? É, eu costumo dizer que a Blizzard demora a lançar jogos, mas quando lança, lança coisas fodas, velho. Realmente, quando eu prefiro a empresa lança um jogo com 3, 4, até 5 anos, mas que lance um produto final sem bug. Se tiver bug, mas é pouca coisa, corrigido com um patchzinho pequeno e alguma coisa do tipo, do que lançar igual um Assassin's Creed que tem que lançar outro jogo junto com como uma forma de update, né, cara? É verdade. Os caras querem lançar jogo todo de 6 em 6 meses, praticamente não espera nem um ano. E já quer lançar praticamente. A Blizzard espera mais ou menos 10 anos de uma continuação pra outra. Ah, pô, quer cutucar por causa do Diablo? Pô, mas vai jogar Diablo 3, é fantástico. Ah, não, mas... o StarCraft do 1 pro 2 também tem mais ou menos a mesma diferença. Mas isso será que é produção mesmo ou o quê? Cara, uma pergunta interessante eu essa. Não acho. Porque eu sei que existem jogos que tem até 8 anos de produção. Assim. O Diablo 3, ele foram 10 anos de produção mesmo. Que desde que o Diablo 2 acabou, eles já começaram a produção do Diablo 3. Cara, eu sinceramente eu não consigo ver uma produção assim, cara. Não consigo, porque de um mês pro outro a gente vê assim tecnologia mudando assim do nada. Pois é, sabe? Pois é. Tu vê um. Cara, não vai muito tempo atrás, eu comprei um pendrive de 256 mega, eu paguei R$50, cara. Tanto que 6 gigas. Hoje, R$20 com é R$50. Hã? Hoje R$25 é um de 30, mais ou menos. 30 o quê? 30 gigas, pô. Foi pra te ver. pra te ver, cara. Porra. E como é que o cara vai ficar 10 anos fazendo um jogo? Todo ano eles ficam, não, agora melhorou isso, a gente vai poder fazer isso, e vai poder fazer isso, e vai poder fazer isso. Todo ano tem uma coisa que eles vão podendo fazer melhor. É um recurso novo, né? Acaba acontecendo isso, cara. Eles têm que evoluir a engenharia do jogo assim que os anos vão passando, né, cara? Mas você sabe que eu acho que, Du, não sei, posso estar errado, tá? Mas o que você falou, pode ser que não necessariamente sejam 10 anos de código, tá? Eu acho que pode ser 10 anos contando desde o zero lá, é o cara fazer... Foram 10 anos de produção, desenho, não 10 anos de codificação. De roteiro, modelagem, né? Exatamente. Então isso exatamente. Acho que começa... Desenvolvendo engine, desenvolvendo jogabilidade, desenvolvendo enredo. Você tem que pagar alguém pra fazer um enredo, né? É, não. Não só uma pessoa, né? Tem que pagar vários. São vários roteiristas. E tem pode que amarrar ter, muito bem. Um roteirista principal pra fazer a plot e tudo, mas tem vários roteiristas auxiliares pra fazer as coisas. Mas aquele roteiro do Diablo 3 ali eu faço numa tarde. Nossa, a plot principal ela pode ser simples, você pegar ali só o diálogo principal da quest e mais diálogo nenhum, tudo bem, é simples, mas se você pegar pra ler todos os diálogos de todos os personagens em todos os eventos que acontecem, ou a trama do jogo é complexa demais, cara, tem muitos eventos ali que fica só nas entrelinhas, nos diálogos dos personagens, saca? Mas isso não acontece só no Diablo, velho. Todos os jogos da Blizzard são assim, se você olhar. Justamente. Por isso que eu tô dizendo, você tem um roteirista principal pra cuidar da plot, mas você tem vários auxiliares nessas coisas, saca, velho? Uhum. É um trabalho muito caprichado. O próprio Fora StarCraft, por exemplo, ele tem várias coisas ali, cara. A plot principal do jogo, você pode passar ela cortando as ceninhas ali, coisa e tal, que você entende mais ou menos. E... mas se você for lendo as ceninhas, se você fazer as fases algumas, se você prolongar mais pra você ver diálogos dos personagens e tal, você vê uns eventos mais complexos do jogo, saca? Edu, e fora o trabalho de dublagem dos caras, né, cara? Ah. Homenalva. Trabalho de dublagem dos caras deve levar mais de anos pra dublar cada coisa, né, cara? É muito bem você... feito. Muito dublagem, muita, toda unidade tem fala, pô, tudo tem fala. Então é foda, deve ser foda pra gravar mesmo, né, isso? É. Sim, cara. Todas as unidades têm algum efeito de voz. Na verdade, a gente não sabe o quanto é trabalhoso fazer um jogo, a gente só pega já... A gente sabe, assim, por cima, né, mas que realmente é... Pra mim já é trabalhoso conseguir o jogo, quanto mais fazer. Mas o Tim Blue, você tava perguntando do jogo em si, né? Como o jogo tinha essa variedade de raças, né, já de cara, você acabava, beleza, né, vou jogar com os Protoss aqui, primeira campanha e tal. Você se acostumava a jogar com os Protoss e dali a pouco acabava a campanha e você ia ter que jogar com os Zergs. E os Zergs funcionavam de um esquema todo diferente, quer dizer, a base era a mesma, você ainda tinha uma base, tinha que desenvolver ela, tinha mineral e gás pra pegar. Mas morria aí, porque... Já nesse esquema de começo, você vê que você, para criar a tua unidade para pegar cristal, já é diferente do que você fazia nos terranos. Sabe como? Então, o esquema era muito diferente. Você, com os terranos, você criava uma unidade por vez. Com os Zergs, você podia criar até 3 unidades por vez. Sim, e com os terranos, você construía... Você pegava um robozinho, o robozinho ia lá e construía o edifício e pronto. Podia fazer outra função. Com os Zergs, não. Você tem as larvinhas, você transforma as larvinhas em bichinho construtor. Aí o bichinho construtor, você pegava ele e ele se transformava no edifício, saca? Pá, virava o bichinho construtor. Uhum. Tá, e qual era a dessas raças aí que predominava? Aquela que... se pegasse um cara fodão assim, ninguém ganhava dele. Não tinha. Não tinha, cara. Cada raça era muito equilibrado. Era. Porque, por exemplo, funcionava o cara era muito bom com os Protoss. Aí o cara podia pegar e jogar de Zerg, que Zerg tem vantagem sobre os Protoss, saca? Era tipo pedra, papel e tesoura, pô. O equilíbrio do jogo era isso. Exatamente. Tipo assim, um RTS que eu joguei pra cacete, que provavelmente eu vou falar dele no futuro, foi o Lord of the Rings, The Four Battle Middle Age. Battle for Middle Age. Isso aí. Muito foda esse, olha, muito foda. Tu jogou esse aí também? Joguei, fodão. Bom, pois é. Então, eu joguei esse aí, a Batalha pela Terra-média, e isso eram quatro equipes, né? No caso, quatro tipos de grupos que podia escolher, que era Mordor, Isengard, Rohan e... Não, era Gondor. Gondor, exatamente. E então, assim, eles tentavam equilibrar as raças dos inimigos, que era Mordor e Isengard, com a quantidade. Era o dobro. As tuas patrulhas tinham o dobro de inimigos de que os humanos, no caso, ali, isso, né? Mas, mesmo assim, a maioria que jogava com os humanos, no caso Gondor e Rohan, ganhavam. Se o cara soubesse jogar muito bem, não tinha como ganhar, por causa que o castelo era fechado, enfim. Porque tinha Legolas pra ficar em cima do muro, né, espancando já. Mais ou menos por aí, né, os heróis ali, eram muito mais heróis nos humanos e tal, mas se o cara conseguir ganhar com Isengard, era mais fácil que com Mordor, e com Mordor o cara tinha que ser muito bom pra ganhar. Pra mim, eu joguei muito esse jogo e com Mordor nunca consegui ganhar de ninguém assim que tivesse o mesmo nível, por exemplo, né? Só se alguém fosse muito fraco. É um pato mesmo. Mas é uma vantagem. E no StarCraft não tinha isso. Não, ele era um jogo bem equilibrado, cara. Nesse ponto ele era bem equilibrado. Nossa, tanto que você perguntou aí, Tim Blue, até faz sentido, né? Pô, se por exemplo, um cara pegasse Protoss e o outro pegasse Protoss também, que são a mesma raça? mesmo dentro da própria raça, você tinha subdivisões que facilitavam o cara atacar de um jeito X ou de um jeito Y. Por exemplo, com mais rápido ou mais dano, ou com, precisava de mais unidades, sabe como? Então, mesmo se você escolhesse a mesma raça, você ainda tinha essas subdivisões. Então, o player se adaptava do jeito que queria, dentro da própria raça. Isso que era foda. Isso é importante. Uma coisa que era bem legal, que você falou aí, Felipe, que se adaptava dentro da própria raça, era assim, você tinha muita opção pra fazer ataque, sabe como? Se você quisesse fazer ataque só como unidade, você conseguia. Se você quisesse variar, você conseguia. Se você quisesse... sabe, criar muita defesa pra depois criar as unidades mais fodas pra depois ir pro ataque, você conseguia fazer também. Então o jogo te dava muita opção, como o Edu falou aí mais uma vez, o jogo era bem equilibrado, então ele permitia você testar novas estratégias, sabe como? Você sabia que uma estratégia X era eficiente, mas cara, você nunca jogou com outra unidade da vontade de jogar lá, você ia lá, tentava, você via que dava certo e funcionava, era muito bacana nesse sentido. Mas, assim, ô Spider, uma coisa que eu tenho pra te perguntar aí, seguinte, quando o Felipe falou lá do último online, eu entrei desacreditado no cast, mas fiquei com muita vontade de comer bunda naquele jogo, porque dava pra comer bunda naquele jogo, né? Eu quero saber o seguinte, no StarCraft, tem alguma coisa parecida, com isso pra mim poder fazer? Caralho, não tô acreditando nesse cara. Não dá pra acreditar. O cara desse não tá falando sério, não. Isso é um filho da puta, velho. Mas foi tu que falou? Tu falou que dava pra comer, cara? Não, não é certo, que... velho. Beleza, mas... Porra. Pra que tu vai perguntar e rever isso de comer bunda, velho? Ai, cara. Puta que pariu, viu? Cara, existem coisas na vida que me dão prazer. E eu quero repetir elas, velho. Me deixa eu, ué. E as minhas preferências. Quer dizer que você cansou de... Quer dizer, Tim Blue, que você cansou de dar e agora até quer comer bundas. Cara, dar é uma coisa... É uma palavra muito forte. A gente pode emprestar, mas dar é meio... Puta que pariu, viu? Dar é uma palavra forte. Ah, entendi. Que caralho, virou praça cash agora, virou praça cash. E aí, Felipe? E aí, ô Ricardo? Vou te dar um motivo pra você jogar StarCraft. É porque até agora eu não tô com nem um pingo de vontade de jogar, cara. Me falava cê gosta de Gantt, que eu jogar. Você gosta de devastação? Explosões grandes e tudo mais? Nossa, cara. Devastação. Não. Eu ia... Fala aí, vamos ver que nível o esquema de é o seguinte, tá com o Terran tinha um esquema que você podia fazer, que você criava uma mini usina nuclear e essa mini usina nuclear abrigava um míssil nuclear, uhum. E você tinha uma unidade específica que ia até o campo do inimigo, que dependendo, sim, da habilidade que você tinha, você podia se camuflar e eles não vinham você, e aí você podia usar esse míssil em cima da base do cara, ou seja, você destruía prédio, unidade, uma porrada de coisa, quase sem o cara saber, entendeu? Porque ele tinha um tempo muito pequeno de reação. Às vezes, dependendo, sim, de como ele se colocava no campo, na base, ele não tinha como fugir, e ele se ferrava de qualquer jeito, só com um carinha, entendeu? Ah, legal. Assim como os Zergs, eles eram muito bons em número, né? Então... eles faziam, por exemplo, o seguinte, como eram unidades mais baratas, você às vezes criava, sei lá, 100 unidades baratas, e não unidades baratas, bicho barata, tá? Unidades baratas de preço. Entendeu? Eu entendi. Sim, entendi. É, tá bom. O Edu tá se contendo pra não rir. O Spider... Pode rir, Edu, não paga nada. Spider e Edu, vocês que estão lembrados mais do jogo também, qual era a raça que os caras se enterravam, velho? Os mortos. Puta, aquilo eu tomava muito susto, viu, velho? Puta merda, velho. A unidadezinha básica dos Zergs, ela enfia na terra ali, você pode dar o comando, na hora que a galera passa por cima, sai todo mundo do chão e começa a descer o cacete. Tava eu lá me preparando e tal, não, vou atacar agora, vou sair com, sei lá, com um batedor pra ver alguma coisa, daqui a pouco aquelas porra brotava do chão, disse, caralho, fudeu, velho. Era foda. Nilson, tá aí? O que foi? Tá aí, Nilson? Eu tô ouvindo aí a conversa aí. Vamos lá, vamos jogar um batedor, Zé Vitor? O cara oferecendo o jogo aí. Não é, cara. Spider, não liga pra esses imbecis. Meu irmão, Neilson e o Marcos, pô, os caras são os dois do contra da história. Foi RPG, o outro só jogou Diablo de RPG na vida, que é um porra de um hack slash misturado. Ah, vai se fuder. Não, o que que Diablo tem a ver com hack slash? Agora que tá dando tudo de novo, né, puto? Tem tudo a ver com hack slash. Ué? Essa bosta, velho. Mas se Golden Axe é hack slash, então... Só pra quem é doente mental nessa senhora. Porra nenhuma, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O cara que tá ouvindo o podcast a primeira vez agora e ouviu falando isso, deve estar achando que esse cara é louco. Ó, cara, pessoal, referência. Episódio beta. Escutem episódio beta. O cara não sabe o que é bom de jogo, não, pô. Só sabe jogar joguinho de lutinha e acha que é o fodão. Oh, eu vou dizer pra vocês, cara. Meu rabo! E esse meu rabo foi cantado ainda, que é pior. É. Os Zergs tinham essa vantagem também, então, tipo, às vezes o cara tava lá tranquilo, então vou construir minha base, vou fazer defesa, vou não sei o quê. Como os Zergs tinham vantagem de velocidade, às vezes o cara criava 50, 60 unidades lá muito no começo do jogo e mandava tudo pra base do cara. O cara apanhava até por trás do olho, rapaz. Ele não sabia nem o que tinha atingido ele, cara. Era foda. É tenso. Caralho! Era assim, vinha 60, 70 unidades ao mesmo tempo. Atrás do olho você apelou. Pimblu gostou dessa referência, né? Isso é pra você ver o tanto que o cara apanhava, entendeu? É doido? Era desesperador, cara. Pegava uns caras que jogavam meio rápido aí, era complicado, cara. Bom, eu vi que vocês gostavam muito de jogar isso e é possível que eu dê uma visitada aí pra saber se é bom. Vamos, Nilson, ou não? É, obrigado. Uma coisa importante, Spider, sobre StarCraft aí. Dá pra jogar até hoje de cara, boa? Tranquilamente, com folga. Edu, tô mentindo? De forma alguma, meu caro. O jogo envelheceu super bem, continua tendo uns gráficos bacanas, uma jogabilidade muito boa, oferece um desafio bacana, na medida certa, que às vezes dá um pouco de raiva, dá vontade de meter porrada no teclado, no mouse, no monitor, mas... Nada Battletoads da vida. Vocês não sabem jogar alguma coisa sem ter que quebrar as coisas, cara? Vocês são muito violentos, velho. O outro quebrou o controle, agora o Dora quer quebrar o teclado, no próximo a gente quebrar o fliperama. Eu quero ver quem é que tem máquina de fliperama aqui pra quebrar. Meu pai vai comprar um pra mim. Tá vendo? Eu vou pro lado do Kiko do Felipe. Bicho miserável, né, velho? Então, alguém aqui quer colocar mais alguma coisa sobre StarCraft ou a gente já pode passar pro próximo? Ah, que essa porra! Vira o Neilson do cast e a gente continua falando. Duas considerações finais, ô Ricardo. Ah, então, é igual o Edu falou aí, a gente falou, o jogo envelheceu muito bem, vale a pena jogar até hoje. Tá? A gente contou aí um pouco da história dos Terranos, que é o plot inicial aí, mas tem muita coisa por trás da história, tanto dos Zergs como dos Protoss, tem histórias que se entrelaçam, que são muito bacanas, né? São três campanhas diferentes, mas que ao mesmo tempo se complementam entre si. Tem comunidades ativas do jogo até hoje, não é difícil achar alguém para jogar. É, a Blizzard vende o jogo, inclusive, até hoje. Ô Nilson, o que será que tem mais? Será que tem mais gente jogando StarCraft ou ouvindo o MachineCast? Ih, rapaz! 10 mil vezes mais gente jogando StarCraft. StarCraft tá sendo jogado até hoje, e também. São dois jogos que envelheceram e ninguém para de jogar, velho. O jogo teve uma expansão, que é a Brood War, que além de trazer novas unidades, também trouxe muito mais história. Ficou muito bem feita. Que mais? A música muito bacana. E outra, pra jogar online, seja em co-op ou seja um contra o outro, eu passei muita madrugada jogando isso. Eu tinha uma amiga, e aí eu vou falar uma coisa aqui. Eu tinha uma amiga que era rica, que ela era abonada. Então ela tinha, em vez de um, quatro computadores na época. Chupa! Eita. Era pra ser irmã. Filho, era minha irmã, pô. Ah, tá explicado. Era amigo do Felipe, só pode. Ela namorava um amigo meu, cara, e ela chamava a gente pra ir lá. E tu vivia na friendzone, então? Não, eu? Quem? Ué? Não, ela namorava um amigo meu. E tu vivia na casa da guria jogando? Ele era meu amigo. Tá, mas tu ia lá quando ele não tava? Não, eu ia com ele, né, cara? Bom. A gente ia com ele lá. Tá. Ah, ok. E a gente ia com ele. Cara, a gente passava madrugada jogando. Então, cada um no seu computador lá, cara, e era nós. Como assim no seu? Tu levava não, o teu? Não, ela já tinha ela quatro. Ela tinha quatro PCs. Ele falou, cada um no seu, cada um no computador dela. Mas esse pingu, eu vou te contar mesmo, hein, cara. Vocês vão saber, sabe aquele cara da Praça Nossa? Isso é bem Praça Nossa, eu tô até com vergonha de saber. Aquele cara que tem a coisa nos mínimos detalhes. Nossa senhora, esse é mais velho que não sei. Esse é você, Tim Blue. E esse é você. Seu explicadinho. E o Neilson é aquele pivetinho que fala no telefone, né, velho? Que o galego tá conversando, aí ele... Ai. Enfim, é isso aí, cara. Joga StarCraft, é muito bacana. O 2 tá aí também, é muito bacana. Mas jogue um, que a história vale muito a pena. O jogo é muito bom. Um do que o 2. Perfeito, então eu e o Nilson vamos jogar aí. Só que não. Então vamos passar para o próximo aqui, que é um jogo de arcade escolhido por ele também. Spider vai falar agora sobre Double Dragon, que é assim que a gente falava. Parece que mudou o nome também, né? Todos os jogos andam mudando o nome hoje em dia, né? Como é que se pronuncia Spider? Cara, o certo é Double Dragon. Então fala desse aí que eu também gosto. Mas... Tem gente que fala Double Dragon. Nossa igual, senhora, cara. Aí, é igual o americano, Double Dragon. Na época de moleque, eu falava Double Dragon mesmo. Eu também. O Nilson, falo até hoje. Nilson, você que é o nosso... Porque eu sou teimoso. Você que é o nosso especialista em pronúncia japonesa, você sabe como é que se chamava Double Dragon? Ai. Como é que o Jaspion falaria, Nilson? Como é que o Jaspion falaria? Ixi, rapaz. O Jaspion falaria, dai, Leon. Não, mano, não antes de dar uns pulão, né, velho? Primeiro ele ia dar uns pulão, é isso aí. Então tá aí, Spider, vai lá, cara. Fale aí pra gente sobre Double Dragon. Cara, o Double Dragon, que é como eu falava na época, é um jogo de 1987, tá? Eu vou falar aqui da... A gente vai falar aqui da versão do arcade. Que é a que presta, né? Não, não, velho. A gente manda não. Que a versão de Nintendo e de Master System são muito boas. É, cara, eu fervia na versão de Master. E aí, a minha pergunta pra vocês é a seguinte, a pergunta de um milhão é, vocês jogaram só as de console, né? Vocês não jogaram de arcade antes? Eu joguei de arcade. Foi o meu primeiro beat'em up em arcade. Eu joguei de arcade, Double Dragon, só joguei o Versus, que era de luta só. Eu só joguei o de arcade depois, no Mami. E eu sou bem mais acostumado com a jogabilidade dos de consoles, de Nintendo, de Master System. Que eu acho a jogabilidade mais rápida. A do fliperama, os gráficos são melhores, mas a jogabilidade é mais lenta, cara. Ele era mais lento, mas sabe por que eu acho que no Master era mais rápido? Que não tinha detalhe na tela, né? Sim. É fácil rodar nada, né? Os detalhes tinha sim, cara, mas não era tão detalhado igual o Flipper, né, cara? Não tem como comparar um Flipper, que era uma placa gigantesca, com um cartucho de 3, 4 centímetros, cara. Sim, sim. É que não, é fácil rodar nada, então. Enfim, não, realmente, não tem comparação, né? E o Master, tanto o Master quanto o NES fizeram boas adaptações do jogo, né? Dentro do universo ali que eles tinham pra adaptar, eles fizeram adaptações. E o jogo quem fez foi a Tecnos, e assim como você, Tim Blue, eu joguei também no fliperama, tá? Primeiro, e conta pra gente então, conta pra gente como é que conheceu. Um momento. Tecnos? Isso não é de relógio não, pô. É, a marca da empresa de jogo era Tecmos. Tecmos Japan Corporation. É, essa mesma. Que nos Estados Unidos era representada pela Taito, né? Taito! Isso. Estados Unidos e Europa, né? Estados Unidos e Europa. A Taito. Estados Unidos e Europa, né? É, Europa também, tá certo. Então fala pra gente, cara, como é que tu conheceu aí o Double Dragon? Cara, Double Dragon, eu tinha um fliperama, né, cara? Eu era uma pessoa afortunada nesse sentido. Eu tinha um fliperama mais ou menos perto da minha casa, que ele era barato e ele trazia muitas máquinas novas, tinha bastante máquina nova e bastante máquina antiga. E o Double Dragon saiu, tava nesse fliperama, eu lembro o dia, a semana que chegou, eu ia uma vez por semana no flipper, às vezes só. Mas eu lembro que a máquina tava num canto, assim, cara, no meio do fliperama, e tipo, tinha, acho que, sei lá, cara, uns 20 negros em volta da máquina vendo o negócio. Eita! E eu fui lá, né, cara, comprar minha fichinha pra jogar meu jogo e tal, normal. Mas peraí, Spy. Hein? Parei, tô parado. Então, você jogou ele na época mesmo, em 87, cara? Cara, eu não lembro se foi em 87, mas foi ali, 87, 88, então por aí. Você jogou praticamente o lançamento do jogo, né? Cara, era uma coisa bem inovadora, porque na época o mais perto que nós tínhamos desse estilo de jogo era aquele Ridge City Ransom e aquele outro, esqueci o nome agora, não vem na cabeça. Era dois joguinhos, mas era muito diferente. O Double Dragon agregou bastante coisa ao mundo do beat'em up, cara. É. E o Double Dragon acho que agregou bastante porque tinha bastante detalhes, né, cara? Então você via a vestimenta dos caras, né? Os punks, era o pessoal mais musculoso, assim, que parecia de luta livre também, era bem bacana. O sprite era gigantesco, era no fliperama, cara, era grande, os bonecos eram grandes e a maioria dos beat'em up que tinha antes, os sprites eram pequenos, os personagens eram pequenos, era grandão, assim, né? Era bem, e era inovador, né, cara? Como não tinha nenhum jogo, né, e aí acho que o Blue vai concordar comigo, não tinha jogo parecido na época, né? Não, ele é praticamente, eles falam que Double Dragon é o pai do beat'em up. Pois é. Foi o primeiro com essa temática de jogo, você ir pra frente, pra trás, numa rua, batendo em todo mundo. Não foi o primeiro, mas um dos primeiros, né? Pois é. E assim, no fliperama que eu ia, cara, era isso, cara. 20 caras em volta da máquina, tentando jogar, com fila de próximo até, sei lá, você chegava às 2, tinha fila de próximo até 5 da tarde. Você não conseguia jogar a porra do jogo. Caraca. Era assim, cara. Cara, inclusive, quando vocês falando aí sobre o pai do beat'em up e coisa e tal, e eu me lembrei agora, cara, que puxando pela memória, Final Fight, que saiu em 89, é muito chupinhado do Double Dragon, cara. Não, mas o Final Fight também trouxe coisa que não existia no... Sim, tem detalhes ali que é muito chupinhado, cara, muito. Na verdade, os jogos que passaram a vir depois de Double Dragon vieram muito chupinhados na ideia que o Double Dragon instaurou, velho. É, mas não é só a questão da ideia, né, Eduardo? Porque e quanto a isso, não tem o que fazer, né, cara? Qualquer jogo que tu pegar e botar, que tu pode andar da esquerda pra direita, mas batendo só em carinha, vai ser praticamente tudo chupinhado. A questão é alguns detalhes que eu notei. Por exemplo, tem uma mulher no Double Dragon que ela tem um chicotinho, assim, sabe? Isso, a dominadora, né? A dominadora. Isso lembra alguém lá do Final Fantasy, mas, né? Mais uns carinha também, assim, com uma faquinha. Sabe? Alguns detalhezinhos, assim. É, mas isso é de praxe de todos os beat'em up, cara. Sim, todos têm. Inclusive todos aquele carinha da jaqueta do Final Fight, aquele que às vezes é vermelho, às vezes é amarelo. Um punkzinho, tá ligado? Sim, tem um no Street of Rage que é muito parecido também, né, cara? Tem. Mas o primeiro Street of Rage, ele é muito chupinhado do Final Fight. Pois é. O segundo inovou e o Final Fight 2 chupinhou do Street of Rage 2. É que, na verdade, esses uniformes desses skin punks, sei lá, que essa porra aí dos punk aí, dessas cidades aí, dos jogos, eram baseados em personagens da vida real, tipo, gangues de verdade isso, que existiam, isso, né? Mesmo. Justamente. Isso mesmo, isso era uma coisa, igual como o Nilson falou aí, como os sprites eram bem grandes, eles traziam bastante detalhes. E naquela época, os punks e as gangues estavam em alta, né, cara? Então, eles eram meio que fora da lei, por assim dizer, isso, né? Isso, só pra vocês terem uma ideia de como é antigo esse Double Dragon, pra vocês verem, o primeiro jogo que eu joguei de arcade, em 87, foi aquele o que eu falei pra vocês lá no episódio demo, que foi o Rally X. Do lado do Rally X tinha o Double Dragon, que eu joguei com meu irmão, cara. O meu irmão pagava as fichas naquela época. E meu irmão é bem mais velho, né? Que eu já falei pra vocês. Então, seu irmão é praticamente isso, seu pai, né? Tinha idade pra ser meu pai. Na realidade atual, sim. aliás, na realidade atual, eu tenho idade pra ser pai do Neilson, né? Mas enfim. Isso, como? Você ia fazer filho com 8 anos? É, pois é, hoje em dia é quase isso. Atual. A juventude tá muito precoce, pô. Tá muito. Caraca, viu, cara? Inclusive, enfim, tem mãe brincando de boneca com a filha, né, cara? É isso. Então, eu conheci Double Dragon assim, cara, jogando no fliperama, o primeiro joguinho de luta. Me lembro que eu e meu irmão jogando e a gente dizia assim, bah, um dia nós vamos salvar essa mulher ali, que a tela inicial do Double Dragon é exatamente igual do Final Fight, né, cara? Começa os carinhas sequestrando a guria ali e os dois indo atrás pra salvar ela, né? Na verdade, a maioria dos beat'em ups, ele não tem uma história em si, ele tem um conceito, cara. Não é aquela história envolvente de reviravolta, nada disso, não. É só um conceito, sempre. Na verdade, é mais... os jogos, esses mais antigos, eles tinham um objetivo, só. Salvar a mulher. É, nesse caso, é isso aí. Pra você ver, velho, mulher sempre é treta, mano. É, mas a gente nunca conseguiu salvar a mulher. Não, no arcade. No Master tinha uma parada de vida infinita que era um sucesso. É verdade, no Master tinha um infinito mesmo. Chegava no penúltimo estágio, se eu não me engano, era no último estágio, antes da luta final, ficava dando voadura os dois. Não sei quantas voadoras lá, e daqui a pouco começava a ganhar a vida infinita e foda-se, o cara ia lá e matava o chefe. Morria até umas horas, mano. Acho que eram 30 voadoras, acho. Nossa senhora. Aqui só eu e o. Só eu e o Spider jogamos de arcade? De arcade, sim. A versão de arcade que eu joguei do Double Dragon, como eu disse, foi a de estilo Street Fighter e tal. É, como eu disse, eu joguei a versão de arcade, mas foi depois, não foi na época, né? Foi no Mami. Eu nunca vi um fliperama do Double Dragon, cara. É que quando tu começou a jogar, os fliperamas já estavam estabelecidos, já, né? Então já tinha umas coisinhas mais novas, já. Cara, tinha fliperama antigo, cara. Tinha muito jogo antigo que tinha antes. Mas o Double Dragon não vi nenhum por aqui, cara. Que nenhum. Pena, cara. Já que pena, era a época muito legal. Dos Cadillac Dinossauros da vida. É, o primeiro, pra você ver que o primeiro que eu vi em 90 foi o Final Fight, que era lançamento. Sim, praticamente. É. Bem depois daí, né, inclusive. É. O Double Dragon, pra vocês terem ideia, aqui em Curitiba tinha dois fliperamas só, a máquina. Em toda Curitiba só tinha dois fliperamas? Em toda Curitiba, cara. No primeiro ano só tinha em dois fliperamas só. E cara, um deles era esse. Que idade que tu tinha em 87? Cara, eu tinha... Nove anos. E tu já andava por toda a cidade procurando fliperama? Cara, eu andava, né, cara, com a galera. Caraca! Fazer. Na verdade, assim, não é que eu andava pela cidade, mas é que... Eu conheci a galera e o fliperama era tipo duas, três quadras da minha casa. Então, naquela época, hoje bem diferente de hoje, né, cara? A gente pegava a galera, vamos no shopping, vamos no fliperama, vamos não sei aonde, e saía andando, né, cara? Antigamente não era tão perigoso era, assim, né, velho? Era assim mesmo, cara. Ah, nessa época nem sabia o que, era shopping. E tinha outro problema, o Team Blue. O fliperama ficava exatamente no caminho da escola, cara. Aqui não era um problema, aqui era uma mão na roda. Então assim, às vezes a gente saía um pouco antes, sabe como? De casa, antes de chegar às na vezes aula, eu dava uma passada no flipper, entendeu? Eu só desviava o caminho da padaria e ia no flipper. Não, mas olha só, quando eu estudava assim, perto do. O fliperama era do lado do colégio, era 2-3 passos. Do colégio. Só que era texto, né, velho? O tiozinho era visionário, hein, tiozinho. Sabe o que eu fazia? Eu pulava o muro da. Eu estudava as três primeiras aulas depois do recreio e pulava o muro da escola e ia jogar fliperama. É empreendedor, hein? Porra, viu? Ah, os ouvintes estão falando aí agora. Ah, vocês tinham que gravar um cast de fliperamas de arcade. Calma. Como é que é, Nils? Essa maçã tá vindo. Vai sair essa maçã. Eu jogava nessa época e eu lembro que uma das minhas memórias remotas, inclusive pra ir nesse fliperama que ficava perto de casa, pra esclarecer, era assim: minha mãe pedia pra eu ir jogar na Mega Sena, por exemplo, na Loto. Na época era só Sena. Naquela época era Loto, era antes de Sena, era Loto. Loto Sena. Era Prost, pô. E aí eu lembro que eu ia no Miller, que era o shopping aqui perto de casa, e às vezes sempre sobrava um troco e lá e tal, e eu ia guardando, né, cara? Às vezes você tinha que ir duas ou três vezes pra guardar o troco pra sobrar pra comprar uma ficha. Nossa. Mas, e daí eu descia, saía do shopping e ia no fliperama do lado, entendeu? Pra poder jogar alguma coisa. Então foi nessa época que eu comecei a ir no flipper. E o Double Dragon sempre tinha essa galera em volta, e eu lembro, cara, que eu fui jogar, sei lá, acho que uma semana, duas semanas depois, que o hype já tava um pouco mais sob controle. Mas o que tinha mais lá que o pessoal só queria jogar isso? Cara, é porque a máquina era nova, né, cara? A máquina nova quando chegava... O resto era tudo Rally X. Mas tipo, os caras... Era realmente novidade, cara. Não tinha estilo de beat'em up nesse nível aí, não, cara. Assim como qualquer coisa que saía naquela época era novidade. Era, cara, muito novidade. Aquilo lá... Tudo era novidade. Eu devo imaginar, em 87, o cara pegar aquilo pra jogar, o cara deve ter ficado doido. Não, cara... Sprite daquele tamanho, cara. Gigantesco, Sprite. Não, e olha, cara, e a gente vê isso hoje, a gente dá risada. Aí o que acontece? Os cara me vê hoje gráfico de Battlefield 4, Assassin's Creed, tá ruim, serrilhado na tela, tá ruim. Ah, vai. Tá ruim. E nós com o Double Dragon aí dando risada. Nós com o box do Atari dando risada. Era muito bom. Enfiando a fuça do bicho pra dentro. Alguém tem alguma coisa pra falar sobre Double Dragon aí? Cara, eu jogava muito Double Dragon, mas eu jogava a versão de Master System, saca? E ela era muito os personagens ali, os negócios eram muito SD, aquele super deformado. Sim, eu achava então, foda, velho, eu achava foda isso. Era bacana, velho, eram os bonequinhos pequenininhos, dos corpinhos pequenininhos, dos cabeça grandona. Entroncadinho, né? Tudo entroncadinho. Mas essa questão dos bonecos pequenos e deformados foi por causa que o hardware não aguentava, não suportava um sprite daquele tamanho do fliperama, né, cara? Isso mesmo. Impossível. E o jogo era difícil, velho. Eu lembro que chegava final de semana, eu com meu melhor amigo lá na minha cidade, a gente pegava, ia na locadora, alugava o controle e alugava o cartucho. Aí a gente ia pra casa, eu tinha aquele Master System compacto, então a gente ligava o controle no Master System, já sentava ali na cama ali, já blá, blá, blá, ficava fervendo. E a gente sempre chegava na quarta fase. que era uma que tinha uns buracos pra ir pulando, assim. Que aí, se você pulasse, tinha que apertar os dois botões ao mesmo tempo, que aí ele dava voadora. Aí você tinha que dar o soco e o chute, que era um botão só socava, o outro chutava, e os dois ao mesmo tempo dava voadora. Ah, mas não é nesse jogo que eles dão o especial do giro, parece o do não, não. Isso aí é o 2, isso aí é o 2. Ah, você é no 2? Tá confundindo, você tá confundindo. Não, não tô confundindo, tô perguntando qual é, cara. Não, esse aí só tem esse golpezinho, o soquinho, o chutinho e a voadora. Não tinha uma pelada no Master? Tinha, mas você não lembra. Não. Você tinha que virar o personagem de costas, deixar ele de costas pra bater, não tem? Ele fazia. Isso. É, aí você tinha que apertar os botões paradinho, sem mexer no controle. Porque quem jogava o Double Dragon aí do arcade, a galera vai lembrar que cotovelada era o golpe master, né? Só que os nintendistas agora vai chorar, hein, cara. Eu que tinha anéis, eu gosto de Master System, mas a versão de Master System é muito superior à do Nintendo, cara. Em muitos aspectos, em questão que dá pra jogar de dois players no Master System e no Nintendo você fica vendo navio sozinho lá, batendo, dando voadora no abobo sozinho. Fora da lona, né? Fica igual o bobo batendo no abobo. Tá, cara. Double Dragon foi um jogo inovador pra época e pai de muitos beat'em ups aí que chupinharam ele aí, sugaram até não poder mais. E era muito divertido, né, cara? Então, Spider, pra gente e as tuas considerações finais sobre Double Dragon. Pô, cara, jogaço muito inovador pra época, indiscutivelmente inovador. É aquilo, né? Foi um sufoco pra eu conseguir jogar esse troço pela primeira vez, né, cara? Mas... Pô, quando eu consegui, foi vitória, cara. É, assim como muita gente aí deve ter perdido muita ficha na fase da ponte. Você lembra dessa aí, Team Blue? Não, cara, eu não lembro nem do final da primeira. Se você dá voadora errada, você morre. É, porque assim, tinha três botões, né? Isso era uma outra coisa que inovava também. É, era um dos arcades que tinha mais botões, meu assim, né? Meu Deus então, era... do céu, cara, olha só pra te ver como é que é o nível da coisa, né, cara? Hoje... O cara conseguir fazer algo inovador é extremamente complicado. Na época a gente achava inovador o jogo ter um botão a mais. Mas hoje, eu lembro. Hoje o cara pega um controle, né, velho? Um videogame de uma geração nova. O cara fica perdido, então, né, velho? Mas você lembra quando saiu o Street Fighter 2? Sim, quando chegou o Street Fighter 2, tinha seis botões. A galera fala: caralho, seis botões? Sim, cara, se eu não me engano, o primeiro tinha dois botões, se não me engano, cara. Então, seis botões, o cara fala: como é que joga isso? É, cara. Exatamente. Era inovador. Então, a fase da ponte era um que muita gente perdia ficha ali. Que era, acho que no meio entre a segunda e a terceira fase. O jogo tinha quatro fases, se eu não me engano. Entre o cara chegar lá, roubar a namorada do Jimmy e ir até o final, acho que tinham quatro fases, se eu não me engano. Quatro ou cinco fases. E da segunda pra terceira tinha uma ponte maldita que vinha um abobo. Que você matava o abobo e logo depois você tinha que pular a ponte. E se você errasse, igual o Nilson falou, se você errasse a voadora ou o pulo que você tinha que fazer, já era. Uma vida que ia pra fita, né, cara? Já era. Então, normalmente a ficha dava uma ou duas vidas, vida zero e vida um, e a barra inteira, né, cara? Então era de chorar. E antes de você terminar seu raciocínio, eu quero falar uma coisa. Fizeram homenagem ao Double Dragon de 25 anos, acho que foi, não sei, que saiu aquele jogo Double Dragon New, que é muito bom, cara. É muito bom. Eles botaram os gráficos, melhoraram os gráficos, botaram os especiais no jogo. No botaram remake? O Double Dragon New. É muito bom aquele jogo, cara. Pô, eu gosto demais daquele jogo. Eu joguei, eu tenho ele. Na verdade, ele não é um remake, não, Team Blue. Ele era um... É um ele usa uma a ideia homenagem. Base. É uma homenagem. É uma homenagem. Um jogo de fã? Não, não, não é. É oficial. Beleza. Então deve ser bom. Ele é bom. Não, ele é muito bom, ele é muito bom mesmo. Pra jogar. E ele é dificílimo, cara. Difícil. Difícil. Mas é um chefe novo, é um esquema tudo novo, bastante fases, é diferente, tem especiais e tudo mais, é bem bacana. Assim. Gostei demais, joguem galera, joguem, é muito bom. Tanto aí a versão de fliperama quanto esse New, Double Dragon New. É. E pra quem vai se aventurar em dois aí, pra quem vai se aventurar em dois players no Double Dragon do arcade, pelo menos que eu lembro, depois do chefão final tem um desafio extra, né? Que eu não vou falar pra quem não jogou aí, apesar do jogo ser antigo. Mas é uma questão interessante, uma disputa já interessante. Já sei o que é, já. É muito massa. É muito massa, tudo, né, tudo isso por causa de uma galeguinha massa gostosa, né, velho? Quem nunca, né, cara? Quem nunca? Quem nunca? Tem uns até hoje perseguindo a galetinha gostosa aí, né? Então tá, gente, a gente vai terminar por aqui esse podcast muito nostálgico aí, com alguns jogos curiosos aí que eu não conhecia, acho que alguns aqui também não conheciam, né? Por exemplo, eu não conhecia, eu conheci, meu Deus do céu. De nome, essa conhecia de nome. Eu conheci de nome, que era o StarCraft, né? Mas nunca joguei. Vou jogar, fazer o quê? A gente não pode conhecer tudo, né? Assim como eu conheço algumas coisas que vocês não conhecem. Espera a minha vez. Espera a minha vez. Tá bom, vovô, tô esperando. Então, vamos ficando por aqui. Eu peço pra vocês aí que compartilhem esse episódio com seus colegas, seus amigos aí, passem essa nostalgia, né? Não esqueçam que no final do programa aí tem os e-mails e os recadinhos. Então vamos começar as despedidas aqui, começando por ele, Felipe Zu. Ah, não, não. Não quero dar tchau não, galera. Vamos embora, fica aí, escuta mais, repete essa porra. A partir daqui dá volta, aperta o reg e volta aí. Não, eu queria agradecer aí vocês pela gente ter conseguido gravar essa maçã aí hoje, viu, não é isso? Quem quiser me encontrar aí, pode ir pro Alva, que a gente fica conversando merda lá mesmo. Eu só faço conversar bosta mesmo, então é isso aí. Eduardo! E galera, mais uma vez, prazer muito grande e mensurável estar aí junto com vocês. Falar sobre jogos que foram tão importantes pra mim, como StarCraft e Double Dragon, apesar de não ter sido a versão de arcade, mas jogos que me marcaram muito, foi muito bom, foi um prazer muito grande. É isso aí, valeu! Neilson! Bom, galera, queria falar aí que todo mundo aí tá começando a ouvir agora o cast, gostando por causa dos assuntos tão variados, né? Até chegamos a ganhar até fã, né? O Vitor aí, ó. Virou fã nosso aí. Valeu e abração pro Vitor aí que acompanha a gente. Abração pra todo mundo, né, cara? Que babão safado. Pra comprar todos nós, né? E tchau aí, cara. Até a próxima. Então tá, então agora ele, criador da pauta de hoje, essa pauta aí tão nostálgica, tão legal. E Spider, fala aí, Spider. Pô, galera, um prazer inenarrável estar aí com vocês novamente. Foi muito divertido pra variar, espero que os ouvintes tenham gostado. Temos várias opções de jogos aí, a série de indicação, acho que vai trazer muita coisa, muita surpresa bacana pra galera aí ainda aí. Ah, tem muita coisa. E, poxa, comunique-se com a gente gosta de ouvir os comentários, a gente gosta de ouvir os posts, e-mail, nem que seja pra xingar, manda aí. A gente gosta da interação. Faz igual o Felipe, deixa de frescura. Ô, Spider, nem que seja igual o TD Signal, né? O cara chegou, postou no comentário, falei, um abraço aí pro... Por trás, Felipe Zuz, vai te foder, pô. Mas é sério, essa interação é importante, os comentários de vocês são importantes, a gente tá aí começando, né, mas estamos ganhando espaço, estamos ganhando terreno, e é bacana a gente ver que já tem pessoas que, pô, ouvem o cast assim que sai, estão cobrando a gente pra saber quando que saem os próximos e tudo mais. Então é isso, galera. Continue mandando e-mails, continue interagindo com a gente, nem que seja pra xingar. Nós tem aí. Gente dando F5 em loop. pois é, né? Eu vi uns comentários lá, galera, pô, vocês não sabem de nada, eu tô aqui no F5 desde sexta-feira. Ah, já a gente tá vendendo um lote aí desse terreno que a gente tá ganhando. Sei quem é, não. Muito bacana, galera. Obrigado aí pelos downloads, pelos comentários, pelos e-mails e continuem com a gente aí que vem muita coisa boa hein, na sequência. Certo, gente, então vamos ficando por aqui. Espero aí que vocês escutem os e-mails, os recadinhos, porque sempre rola uma zoeirinha e no final do episódio aí, será que hoje tem off-topic? Será que vai ter? Hã? Será? Sempre tem. É, quem sabe, né? Será que a gente vai imitar a Marvel de novo no final? Fique até o finalzinho pra ter certeza, né? Então tá, gente, tudo de bom aí pra vocês e até a próxima viagem no tempo. Tchau! Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários. E hoje nós vamos ler alguns e-mails referentes ao episódio 08. A segunda parte sobre o episódio sobre Tokusatsu. E aqui comigo, Neilson Lopes. Ah, fala aí, galera. Bora fazer essa maçã aí. Bora. E aqui junto com a gente, Eduardo Filhati. Fala, galera. Vamos lá. Recadinho. Oi, Eduardo, o som tá melhor? O que que aconteceu aí, cara? Uai, pois é, né, cara? Tem que dar um level no negócio. Eu comprei um headset novo, agora tô equipado pra gravar com qualidade. Deu um level? Que delícia, cara! Jabazinho aí no meio das notícias. Então tá, gente, vamos começar aqui a leitura de e-mails. E o Eduardo vai ler o primeiro e-mail aí, Eduardo. Então vamos lá, galera. O primeiro e-mail aqui é o do Alexandre Rochadel, o Sub-Zero do Alvanista, de 26 anos e mora em Blumenau, Santa Catarina. Ele diz aqui o seguinte: carai, muitas memórias relembradas nesse cast, especialmente a parte do gafanhotão. O Kamen Rider Black vi muito pouco devido ao canal que assistia, a Band, passar a série esporadicamente, mas o bicho pegava mesmo com o RX. Eu via todo santo dia e quantas vezes fossem. Eu ficava tão maluco assistindo que chegava a simular as posições de transformação do Samu em Rider na frente da TV. Nossa senhora, cara. Fiquei imaginando a cena. Ei, ele falou que... Eu fazia o mesmo. Ele falou que viu na Band, ele viu reprise, cara. É, reprise, é. Cara, ele é novinho, 26 é novinho. Anos, é novinho. É um neném ainda. É um neném. Hoje em dia, só imagino minha mãe vendo seu filho fazendo um troço desse todo dia. Criança é um bicho doido mesmo. Cara... Acho que o RX foi a primeira série que assisti e vi vilões foda. A Mary Baron foi até então a mulher mais brava que tinha visto na vida. Hoje em dia, minha esposa tomou esse posto. Se for o contrário, apanha. É. Não tem Renchi pra ajudar. Não é, cara? Aí piorou. Nem Kingstone, né? Tem o rolo de macarrão pra apanhar. Eita! É. Tinha também o Ghedorian, que fazia o papel de bobo da corte, e o Gatezon, que era o Robocop Terminator da série e era cabuloso pra caralho. Pô, e as transformações? Eram foda demais, rapaz. Um dos momentos mais épicos era quando o Isamu estava prestes a morrer, soltou um baita de um grito dentro da caverna e se transformou no Biohider. Lembro de ter ficado doido na época. Nós falamos essa parte aí, lembra? É, só que o Eduardo se confundiu. O Eduardo falou que ele... Que é Aquahider? Não, o Eduardo se confundiu dizendo que era, ele se transformava em Biohider quando ele ficava calmo, não. Bem pelo contrário. Pelo desespero. Não, mas fui eu não, foi o Felipe. Foi o Felipe, não, não o... Foi tu, Eduardo. Foi o Felipe. Foi tu, Eduardo. O Eduardo não, falou que ele transformou no Aquahider. Eu falei do Aquahider. Pois é, esse aí. É esse aí. Tu falou que ele se transformava em Biohider quando ele ficava calmo. Não, é quando ele fica em desespero. É. Ouve lá de novo que tu vai ver. Que foi... Vou ouvir de novo. Ouve lá. É, pois é. É, vamos lá. Há algum tempo, tive o interesse em assistir toda a franquia dos Riders. Mas a série desbundou foda. Acho que desbundou toda, né? Virou uma Malhação Rider. Malhação Rider. Acredito que o ápice da franquia foi o Black e o RX mesmo. Cara, se eu não me engano, a série Kamen Rider acho que tá na 30ª versão agora, 34ª. Nossa senhora, pariu. É, oi. E só lixo, né, cara? Os Sentais que derivaram os Power Rangers, né, agora tá na 37ª ou 38ª versão. Nossa. Que no Japão é anual, né? Pois é. Um dos pontos mais marcantes pra mim do RX é a abertura. Usei algum tempo atrás e durante muito tempo a abertura japonesa como despertador. Como fãs, vocês devem imaginar o porquê disso, certo? Se não, ouçam aí o comecinho da música e vejam como é perfeita pra acordar. Wake up, wake up. Wake up, wake up. Enfim, termino esse e-mail os parabenizando por esse cast, especialmente pela parte Rider, e continuem um bom trabalho para com nós saudazistas de plantão. Caíram algumas lágrimas aqui, especialmente relembrando as aberturas. Valeu. Valeu, Alexandre Rochadel. Lágrimas valeu, masculinas, cara. Escorrendo. Continua mandando e-mails pra nós aí, que sua participação é muito importante. Isso aí. Certeza. Lê aí, o Nilson. Bom, o próximo e-mail é do Marcos Matheus. Ah, é aí ele dizendo: Brothers, preciso dizer, podcast de vocês são realmente muito engraçados. Escrevo, no entanto, para falar do último cast que ouvi. A parte 2 dos heróis super... Não. Dos super-heróis ou tokatsu de alguma coisa. Sei lá. Quando eu era criança, eu chamava de super-heróis mesmo. É, nós acho, tudo, né? Acho que todo mundo chamava. É. Foi uma ótima nostalgia. Tinha gente que chamava até de desenho, né? É, pior, tem gente que chama de desenho até hoje, cara. Puta que pariu. Foi uma ótima nostálgica viagem para casa ouvindo vocês falando dos meus heróis favoritos. Jaspion, Cybercops, Kamen Rider Black. Putz, velho. Os meus favoritos vocês deixaram para o último episódio. Claro, você é esperto. Fui enganado da mesma forma quanto ao Kamen Rider. Eu jurava que a morte dele era, de fato, no último episódio. Aí, até ele, o Edu, caiu, pensou que o último episódio do Black era... A morte, era a morte, morte. Do Isamu. Cara, mas eu tenho até um comentário no Face, um ouvinte nos corrigindo aqui, ele falando... Que tu vai ler depois. Isso. Continua, Nils. Aí o famoso Jaspion 2, aí ó, outro que foi enganado também, ó. Quando é o meu episódio preferido do Jaspion, eu lembro que ele enfrentava uma bruxa muito sinistra, prateada, que deve ser irmão do Shun, hein, que um sacode nele... É, que dava um sacode nele, ela ficava entoada, uma das bruxas doidas com as frases dizendo, tipo, baraquedam, baragadam, baraquedam, baragadam. Acho que, como é que é o nome dessa mulher mesmo, Edu? Esqueci. Cara. Ah, eu esqueci o nome da bruxa, cara, mas ela era muito famosa, era uma... Cara, pera, tá na ponta da língua aqui, velho. É. Ela até ressuscitou Magari com essa doideira, ela, sim, baraquedam, na verdade, baragadam, ela baragadam, mesma baragadam. Se ressuscitou também, né, cara? Lembra que ela perdeu a cabeça? É, doideira. E ela andava com a cabeça embaixo do braço. Aí, depois dessa doideira que ele falou, aí Fígara, lembra? Kilza! Que... A bruxa é Kilza que ela chamava. É Kilza, é. Lembro Kilza. Que. Aí continua. Lembro que ele enfrentou vários episódios, mas não lembro exatamente em quantos. E o que era das inimigas mais hardcores dele. Quando ela aparecia, já pulava no sofá e falava: fudeu, agora já vai tomar um sacode. Que nada. Para não esticar demais, espero que vocês continuem criando esses sketches super engraçados, com esses temas mega nostálgicos que a galera curtiu por muito tempo. Perdi a conta de quantas vezes eu ficava brincando com meu irmão de Jasper em Kamen Rider, pulando igual os macacos pelo quintal, desferindo golpes de karatê. Super nada a ver. E um monte de inimigos imaginários. Esses viajavam na melancia mesmo, hein? Parecíamos uns malucos e ainda parecemos, mas na nossa imaginação era uma viagem inacreditável, não, inacreditavelmente inacreditável. Nossa! Tipo quando o Edu fuma aqueles bagulhos regionais lá da área dele e começa a criar aqueles incríveis ligações entre as paradas, saca? Edu puxa uma erva, por isso que ele demora a responder as paradas. É tipo. As ervas estragadas. É tipo porque isso aí. A metafetamina, né, velho? Aí. tipo, entendi essa referência. E para finalizar, digo que o Sub-Zero manda nessa porra toda. Scorpion é um boiolinha covarde que na hora que a gente imprensa no canto, fica se teleportando para um lado e para o outro para escapar. E tem o dito. Só que aí, acontece assim, ó, se tu trancar o Scorpion no canto, ele não consegue se teleportar. É, realmente. Então valeu aí, Marcos. Valeu, Marcos, Matheus, aí, valeu. É o parceiro aí do outro Marcos aqui. Não, ele é Marcos, eu sou Marcos. É cu, né? Cucu. É Bom, gente, então agora vamos passar para os comentários lá do site. Eu vou ler o comentário do Thiago Ramos Melo. Adorei esse cast, foi um ótimo Flashman Back. Olha só, referência. Cara, cheio de trocadilho, ó. Entendi, referência, hein? É, foi um ótimo Flashman Back de toda a minha infância. Sempre ficava na sala esperando esses seriados cheios de explosões e faíscas, transformações malucas e armas e golpes que você queria aprender a usar isso na rua para bater nos seus amiguinhos. Isso é porque era amigo, hein? Se fosse inimigo, hein? Caralho. É. Se for para escolher somente um tokusatsu favorito, escolheria o Inspector, pois é o que assisti exaustivamente nos tempos da TV Manchete. É que o Inspector e o Sobrinho eram bem mais novos, né, do que esses outros que a gente Sim, falou. Sim, deve ser mais novo então. É. Bem que poderia sair mais um. Faltou... Na verdade, sempre o que a gente vê primeiro é o que a gente acha melhor. Por exemplo, eu acho o Jasper melhor porque eu assisti primeiro o Jasper, então... Ah, pois é, eu também, é, com certeza. Bem que poderia sair mais uns, né? Faltou alguns pra zoar, como o Bycrossers, Ultraman, apesar que assisti mais o Tiga na Record. O Tiga era legal, cara, o Ultraman Tiga era bom. Google Five, Patrine, aí Eduardo, não é só tu que gostava de Patrine, né? A heroína do Felipe, a heroína do o Felipe fazia cosplay de Patrine. A única heroína que passou por aqui. É, realmente, eu não me lembro se tinha mais alguma outra... Tokusatsu, eu acho que era só. Se te passou, era algum tão lixo que a gente nem lembra. É, parecia outra mulher, mas é só a Lady L lá com o Spilva junto. É, pois é, mas é... Era, como é que ela não era... Era coadjuvante, né? É. Tá. Lion Man e seu show de efeitos especiais. É, Lion Man era tosqueira pura, né? True. Foi bom o cast, sem contar que ficava cantando as aberturas de cada série que foi comentada. Eu também, cara, eu também faço isso. As músicas sempre são atração à parte. A edição ficou ótima e sem contar com Cocomon Braver de um futuro crossover entre MacGyver e Jasper. É, a parte que eu achei mais massa é quando faz o Felipe fica mas é o Beto Carreiro que igual o Beto. Eu acho que foi assim que passou na gravação, ri muito com isso. Continue assim e boa sorte. E uma frase que ele falou aqui, se ele estiver ouvindo aqui, ô Thiago, nós gostamos tanto da frase que nós vamos adotar ela num futuro bem próximo aí, hein? No futuro bem próximo nós vamos adotar ela no cast. Vida longa, velha máquina. Muito legal. Adorei a frase. Marcante. PS, bem que poderiam fazer um cast sobre somente de animes que marcaram as suas infâncias. Calma, jovem. O negócio desse cast dos animes que marcaram as infâncias tem que ser assim: um cast pra cada anime. Vai dar briga se falar mais de um no que é, tem que ser um cast pra cada anime. Play aí, Nils. Bom. O próximo comentário é do Cristiano Pereira. Muito bom, o cast dos tempos de ouro da TV dos anos 90. Todas as minhas favoritas, mas dos que foram apresentados, o Jaspion, o Black Kamen Rider e depois o RX, são os que mais tenho na memória. É o que eu acho que a maioria das pessoas lembra, né? É, o que mais a galera lembra é esse mesmo, porque foram os mais marcantes, pelo menos pra mim e pra quase todo mundo, né? Isso, é. Deu o seguinte, Zupão. A mensagem é do Zupão. Rapaz, a segunda pergunta da enquete, quando o inimigo é perfurado por uma espada laser, por que sai faísca? Qualquer uma dessas respostas seria muito foda. Me rachei de rir. Mas Felipe falando brioco flamejante. Pra quem não entra no site, a enquete é a seguinte. Quando um inimigo é perfurado por uma espada laser, então quase muitos tokusatsu acontecia isso, né? Por que sai faísca? Aí tinha as alternativas lá. A primeira alternativa é... por causa do poder da espada. O segundo é um curto-circuito nos intestinos. A terceira é por causa que os monstros eram recheados com bombril. E a última era porque aciona o brioco flamejante dos monstros. Que tá ganhando disparado. Lê aí, né, o Eduardo, do Vitor Urubatã. O Vitor é nosso... Isso. Vitor é fã de carteirinha, já tem até a carteirinha do Machine Cast já. Não é, cara, tá lá, o ouvinte oficial. vamos lá. O comentário aqui é o do nosso amigo Vitor Urubatã, o ouvinte oficial do Machine Cast, de carteirinha. Ele pode botar até ali do lado, né? Vitor Urubatã, MC. MC. Caralho. Ele diz aqui, ó. Acho que o seriado mais marcante pra mim foi o Jasp. Meus pais haviam acabado de se mudar para a cidade onde vivo hoje. E como ambos estavam começando a vida, não tínhamos muito. Neilson vai se identificar agora. Mas é miserável mesmo. Pois na época não podia assistir Jaspion, porque na época não tínhamos um televisor. Música do Chaves. Então fui obrigado a fazer amizade com o vizinho pra assistir na casa dele. Outro caso marcante da infância foi um episódio do seriado Bycrossers, no qual um monstro bizarro roubava os umbigos das crianças. Eu, quando moleque, ficava mega impressionado, pois depois que um monstro roubava os umbigos, a molecada ficava doente, sei lá. Era bizarro. Até hoje, tenho certa ojeriza por lembrar disso. Pior, cara, esse episódio era muito... Nossa, é muito louco esse episódio, cara. Eu também passava mal de ver isso aí. Eu lembro disso. O episódio do Changeman lá, da mãe da Shima. No mais, excelente o cast, tanto a edição quanto a presença dos participantes. Estão todos de parabéns. Eu realmente espero que o número de ouvintes cresça. E o que posso fazer é compartilhar essa zoeira com a galera. Realmente torço para o sucesso de vocês e para que continuem trabalhando no cast, pois sei o quanto é trabalhoso fazer tal coisa. Isso aí, Victor. Muito obrigado, cara. Obrigadão, Victor. Mais uma vez aí junto com a gente. Então, vamos ler aqui. A gente tem um comentário do TD Signos, né? Complemento perfeito da primeira parte. Mais uma vez, parabéns. Abraço especial por trás para o Zu. Eita! Eita! Caralho, né? Tá bom. Espero que o Zu goste, né? E tá bem que é com ele. Aí o Felipe fala bem assim, é what? Aí tenta... Aí dentro, aquela gíria lá de nordestino, né? Ai, ai, ai. Próximo recado é do Anderson Costa. Terminei de ouvir o cast, recentemente fiz 26 anos, e é um neném ainda. Eu lembro de assistir Black Kamen Rider e lembro do Jasper também. Você viu reprise. E também lembro daquele robô gigante amarelo com gráficos de PlayStation 1. Porra, zoou feio o Spectrum Man, velho. Agora, não sei se assistiu as reprises, mas assisti sim. Lembro quando a Manchete se extinguiu. Você assistiu, cara, porque reprisou muito. Reprisou até quase a Manchete acabar. É pior, foi até o finalzinho. A Manchete se extinguiu perdendo todo o seu cosmo. Mas confesso que nomes de vilões e nomes de personagens eu não lembrava, não. Talvez fosse, como é que é? Mirandinha demais. Mirradinho demais. Mirradinho? Que porra é essa, cara? Mirradinho, quer dizer, bem pequenininho ainda. Isso, bem guri. Nem sei que porra é essa. É dialeto, bem miúdo. Esses dialetos aí não conheço, não. Muito bom, esperando o próximo cast. Valeu, cara. Isso aí, cara. Obrigado, Anderson. Lê aí, Eduardo, o próximo. Então, vamos lá. O próximo recado aqui é do nosso amigo Roberto Inocêncio. Ó, do teu fã aí, é teu fã. Do time da... Então, cara, tô orgulhoso de ler aqui. Leia, aí então. Diz aqui o seguinte: a primeira transformação do Black Kamen Rider no primeiro episódio trata-se do visual original usado no mangá de Shotaro Ishinomori. Olha só. Ó, valeu aí, cara. Isso aí é informação nova pra nós. É, eu não sabia. Vou falar igual a gente falava antes. Info. Continuando aqui, o Edu Filhote havia falado no cast 8 que houve uma quebra de temporada no Black Kamen Rider. Acredito que este comentário não procede, pois Kamen Rider é morto pelo Shadow Moon no episódio 47 e volta no episódio 49 após ser ressuscitado com a ajuda do monstro baleia. A temporada de Kamen Rider Black vai até o episódio 51. A meu ver, ele pode ter se confundido. É que a partir do episódio 48, eles começaram a fazer a chamada para a próxima temporada, no caso, Kamen Rider Black RX. A partir do episódio 48 de Kamen Rider Black, depois da lindíssima música de encerramento, diga-se de passagem, aparecem cenas do próximo episódio como de costume, e em seguida aparecem cenas do episódio piloto de Kamen Rider Black RX. Pior, abração, cara. A todos. É isso aí, Eduardo. Eu sei que quando tu falou, eu fiquei meio aqui assim, porra, será que eu não assisti? Quando ele mencionou Monstro Baleia... Quando ele mencionou o Monstro Baleia, aí matou toda a minha dúvida. Eu realmente assisti esse episódio. Mas eu lembro do Monstro Baleia ressuscitando ele. É por causa que lá. Repetiu muito, cara. Aí a gente não viu, entendeu? Isso. Repetiu demais, né, cara? Era muito... Mas valeu aí, Roberto. Oh, valeu demais, cara. Então, cara, eu lembrava muito aqui na minha cabeça, até lembro da época... Que passou o episódio do Isamu morrendo. Aí no dia seguinte a gente foi todo naquele alvoroço. Foram até uns amigos meus assistir lá em casa. A gente fez pipoca, aquela coisa toda. A gente não, né? Minha mãe fez pra gente, porque a gente era muito moleque pra mexer no fogão. Mas aí aquela coisa toda, a gente lá com o suco, com a pipoca, coisa toda pra assistir. E qual que é o episódio que começa? O primeiro episódio de novo, cara. Aí a gente acompanhou tudo até chegar nesse pra falar, pô, agora vai continuar, que vai ser igual fez com Cavaleiros e tudo, e pá, volta de novo lá no primeiro episódio, cara. Pois rapaz, é. Eu ficava muito puto quando isso acontecia, velho. Nossa senhora, bicho. Nossa. É, mas realmente esse episódio do Monstro Baleia, eu lembro bem que... Mas passou bem, claro, depois, né? Marcos. Bem não, depois, não. Né? Esse do Monstro Baleia passou logo depois que o Kamen Rider morreu. Agora, se passou os últimos episódios, eu não lembro. Realmente. Mas esse que ele falou do Monstro Baleia, eu lembro. De ter visto logo em seguida. É, então a memória é também pode estar ruim, né, sim, cara? Sim, é. A memória não tem. É muito tempo que a gente assistiu, né, cara? É. Brincando, são 20 anos, né, cara? 20 anos, cara. 20 anos. Difícil lembrar de coisa assim que tem muito tempo, assim. É, não tem como. Mas, obrigado aí, Roberto. E, cara, comenta sempre aí no site e manda e-mail, que a gente tem o maior prazer de ler aí os seus comentários, que são realmente muito relevantes aí e agregam bastante ao nosso conteúdo. É, ao contrário dos outros cast aí, a gente lê e prestigia os ouvintes. Ouvintes, né, cara? Ô, Nils, dando alfinetada aí nos colegas de profissão, cara. Esses bando de corno. Nilson nunca teve um comentário lindo em outro cast. Então tá, gente, muito obrigado aí por escutar esses e-mails aí, essa leitura de e-mails e comentários. Continue mandando comentário, continue mandando e-mail aí, contato@machinecast.com.br o e-mail, ou comente no site usando o Facebook ou o Discord. E entre no grupo do Facebook também, lá vocês têm várias notícias antecipadas aí dos temas, dos casts e tudo mais. Eduardo, muito obrigado aí, cara, por disponibilizar o teu tempo mais uma vez aí pra gente gravar esses e-mails. Que isso, cara. Prazer sempre nosso. Tempo pra isso nunca falta. Nilson, muito obrigado, cara. Estamos aí, cara. Sempre precisar, chama nós. Ah, beleza. Eu tô precisando fazer uma capina aqui na frente de casa aqui, se quiser. Ah, porra! O cara sai do Espírito Santo pra ir lá no fim do mundo, porra! Pra encapinar, velho. Então, tchau, pessoal. Ah, e tem os off-topic aí, logo depois dos e-mails, hein? Tchau, até mais. Eduardo Filhote. Fala, galera, tranquilo? Vamos aí. Oi, Eduardo, teu áudio tá baixo. Melhorou, hein? Não, tá a mesma coisa. Pera aí. Não dá configuração de Skype aqui. Caralho, meu pirraia tá chorando pra caralho ali fora, tá? Tão ouvindo aí alguma coisa? Não, não tamo ouvindo nada, mas tu quer ir lá? Eu não, se eu for lá eu tô fodido. Melhorou agora aí. Melhorou, melhorou. Eu coloquei, o Skype não salva a configuração, não. Toda é vez porque que ele tá chorando, porque ele tá chorando por causa que ele quer entrar, tá ligado? Pra falar comigo. E curtam a página do Facebook também. Eu tinha mais um recadinho pra dar, que agora eu me esqueci, peraí. Puta que... Tomar um fôlego de dar? Como assim? Esqueci. Não falei, esqueci de dar. Eu não falei, esqueci de dar. Tu que tá botando coisa na minha cabeça. Que isso? Não, botando a cabeça. Não, deixa. Cara, fica na tua aí, senão eu vou ter um papo com o Rodrigo. Opa! Olha, rolou até uma ameaça. Vai cantar teu namorado, eu não deixaria, não. Começa com Double Dragon ou Battletoads? Battletoads, né? O Team Blue. Battletoads. Team Blue. Oi? Por que tu não bota o tema do Homem-Aranha pra tocar quando chama o Spider, hein? Boa. Boa. Porco-Aranha, Porco-Aranha. Porco-Aranha. Aqui, na verdade, a gente chamava de jogo do sapinho, mas... Não, cara, o jogo do sapinho, sapinho era o jogo do Atari. É o Frogger, né? Se vocês me perdoem, o jogo do sapinho é bem gay, hein? Ah, porque o cara é gaúcho, né, Spider? Dá um tempinho aí pra isso. Mas eu não entendi essa referência aí do jogo do sapinho. Porra, são três sapos, caralho. São sapos, cara. São sapos. Onde que eles são gays ali? Porque os caras... Uai. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu, cara. Como é que tá gravando isso? É só o jeito de dizer, é que como o Team Blue conhecia como o jogo do sapinho, sapinho, né, cara? No diminutivo. Ah, pode crer. Entendeu? Desculpa a inocência da criança. O cara se ofendeu, velho. Não, é porque essa referência eu não entendi. É mais pelo diminutivo mesmo, cara. Sim. Ah, enfim, tudo que for diminutivo é gay. Ah, nem tudo, né, cara? Mas vamos dizer que é uma boa parcela, né? Tá bom. Calma aqui, Bruno. Sei lá, as coisas aí no Paraná funcionam diferente, né? Mas tudo bem. Não, cara, certas coisas no diminutivo não é, não. Um pastelzinho continua sendo pastelzinho. Não, aqui tem que ser pastel, pô. Principalmente aqui, aqui continua sendo pastelzinho se tiver cabelo. Então tem um pastelzinho. Tem pastelzinho depilado. Sem pelo, famoso. Oh, vamos parar com essa porra desse cine privê aí, vamos continuar aí, ó. Não dá pra continuar, o Nilson caiu. E o Ghost and Goblins de... Aqui... Caiu. É uma... Eu ia falar merda, ele já até caiu. O Skype já tá taiando ele, velho. Já tá mesmo. Não, pior que ele não caiu ainda, tá ali. Não, mas caiu. Não tá saindo o áudio. Agora caiu. Caiu. Ah, como ele tava falando, agora vai ter que esperar um pouquinho. Tá, que pariu. Corta caiu. Ele. Ó, o Edu, corta ele. Sou mal, rapaz. Como diz a charge lá do Hermes Renato, sou o quinto integrante do Mazé Machado. Mas isso tem internet do Ben 10, porra? Internet do Ben 10 é tenso. Foda. Alguém tá assistindo Cavaleiro Soft Gold? Eu. É claro que sim. É, tu fala claro que sim, como se fosse algo bom. Não, ele falou se alguém tá assistindo. É claro que alguém tá assistindo. Alguém de vocês, né, filha claro, da... Claro, eu tô assistindo. Oh. Agora tem só que... eu acho que esse cara tem alguma coisa contra... Eita porra, peraí, tá chovendo valendo aqui, peraí. Vou botar umas vasilhas aqui, né, porque tá faltando água aqui no Nordeste, eu vou... Meu Deus do céu. A chuva é um evento, né, cara? Fechei! Lá, quando chove, eles trocam, assim, joia pelos baldes que as pessoas têm embaixo da cara, essas coisinhas. A pergunta... Eu tenho uns potes de sorvete ali na... a internet do Neilson é dele mesmo ou realmente ele empresta na vizinha? Ele divide com a vizinha. Ah, ele divide com a vizinha. Isso. Tá. Um mega. Caramba, né, cara? É o mínimo pra você comunicar com o mundo, né? A gente tem que fazer o Patreon, cara, pra poder pagar a internet pra ele. Ah, manda ele pedir no canal dele, velho. Já era, não tem pra ninguém. Qualquer um aqui do bairro pedir, não tem mais linha pra ninguém pra internet. Só tem pra telefone, pra internet. Só se tu matar alguém daí. Só se alguém perder, não tem? Se alguém pegar e sair, aí entra, mais difícil. Você tem que deixar em aberto o pedido. Aí quando sair uma, é foda. Isso aí que o Nilson falou me lembrou uma pergunta que uma colega minha fez aqui, que ela tem um site de relacionamento. E aí um marido mandou um e-mail pra ela perguntando o que ele deveria fazer, que ele descobriu que a esposa dele fez 3 programas pra poder pagar umas contas dentro de casa. E aí eu respondi lá que... E aí ela perguntou, né, o que vocês fariam, né, se fosse com vocês. Eu disse que eu pedia pra ela fazer mais uns 2 pra comprar um Play 4. Caraca! Que pariu! Vamos passar para o próximo jogo aqui da pauta, que é nada mais nada menos de que Star Trek, jogo de PC. Deu ruim, deu ruim. StarCraft. Star Trek. Deu ruim. Vai rolar um. Então, calma, de Deus, o Spock manda saudações. tem que botar na referência o carinha com o dedinho do Spock ali, ó. Eu tenho que anotar essa porra, StarCraft.